Seu Bento. Pera, deixa eu te falar um negócio. Não trabalho sob pressão, amigão. Porque as manchetes começam na ordem que nós quiser. Mas só porque você pediu, vou começar com o Corinthians. Mal, mal, hein, velho. Mas só porque você pediu, vou começar com o Corinthians. Tá bom. Aí, Bento. Ô, mano, os caras querendo palpitar aqui, mano. Fala aí. Não, Bento, ajudar um amigo que de repente vai ter que embarcar, ele vai fazer o programa do avião. Tá certo, mas ontem... Não, mas vamos, Matinha, o avião só vai descer aqui às 18 horas, velho, até limpar tudo, pegar aqueles caras que vão limpar. Até limpar o banheiro lá, né, velho? O banheiro. Pois é. Eu vou sair daqui depois das 7, mano, me lasquei. É mesmo. Mas, ó, ontem... Buscou um empate aos 47 com o Balbuena, fez a jogada, tocou pro Fagner, foi buscar lá, empatou de cabeça, trouxe um bom resultado, né? É, esse time aí, mano, lembrando que agora o próximo encontro é o Botafogo, em casa volta os titulares normalmente. Agora a pergunta que eu faço pra você, esse time dá trabalho aqui ou não? Então, Bento, o negócio é o seguinte, cara, o Corinthians é especialista nesse tipo de situação, ele ganha do Grêmio, né, jogando em Porto Alegre. E pega um Botafogo que vem de uma derrota ridícula para o Avaí e entrega a paçoca. Eu espero que não aconteça. Eu espero que o Corinthians ainda consiga aí manter essa invencibilidade que está durante algum tempo. Já mais de 20 jogos aí. Acho que é o 25º jogo que o Corinthians está invicto. É, mas o Corinthians não jogou bem ontem não, Bento. Ontem o Corinthians aí quase que entrega a paçoca para um time que é praticamente amador, cara. Que coisa, né, mano? O Patriota jogando bola, mano. Ruim, o Matias, né? O cara não consegue acertar um passe. Aqui toma uns 5, né? É o mesmo nível do time que o São Paulo... Ô, mano, é o mesmo nível que o time do São Paulo foi desclassificado. Defensa e Justiça. Aliás, eu achei o Defensa... Ontem, né? Não, eu achei o Defensa e Justiça melhor ainda do que esse Patriotas, hein, velho? Ah, mas esses times aí, eles encardem mesmo, não tem jeito. Né? Cardido, né? E outro, Domenico, esses times, eles não têm responsabilidade. A menor eles não têm responsabilidade. Os caras são meio kamikaze, o que acontecer, tudo bem. E outra, o Domenico. O Corinthians, o São Paulo, enfim, que esses times aí são tradicionais e tem obrigação de ganhar desses pereba, né? Fala, Marcão. Então, mano, mas o problema é o seguinte, o Corinthians quando pega um time estrangeiro já se borra todo, porque vê que é competição internacional. Tá borrado isso. É, os caras já é outra pegada, Domenico. Fala. Explica aí pra esse idiota aí que o passaporte tem validade. Ai, passaporte tem validade. Faz mais de 10 anos que ele não ganha uma Libertadores. Então não fala comigo de Libertadores ou Sul-Americana, não, filhão. Não pode falar nada do irmão já, né? Sul-Americana te ganhou em 2012. Eles ganharam em 2012? Ganharam não. Ganharam no tapetão. Cala a boca. Tapetão não, os caras correram do campo. Porque no campo não levaram. Correram do campo. Os caras se borraram com a gente, vai agora a culpa é da gente. Se borraram não, vocês ganharam no tapetão, não comemoraram na hora. Comemoraram depois de 10 anos, igual o título das bolinhas. Ganha aí do Patriota, depois a gente conversa. Vai perder bacana, aqui em casa, né? A responsabilidade era dos caras de ganhar. O Corinthians vai fazer o resultado em casa. Inclusive, o Domenico... Ô, mano, mas não foi... prejudicado pelo gramado. O gramado lá do estádio dos caras é ridículo, é patético. O gramado é alto e irregular. Nossa, cara, e prejudica louco, o futebol meu. Exuberante que o Corinthians joga hoje, né? Mano, antes de... Vou só fazer uma pergunta aqui. Ontem jogou os caras que eram modificados... deixou uma impressão que... deixou uma impressão que, sei lá, numa contusão, um amarelo aqui, pode complicar, os caras seguram o Rojão, o Camacho, né? Vamos lá, por partes. O Corinthians ontem, ele preservou 4 titulares aí. Sim. Não jogou o Guilherme Arana, não jogou o Michael, não jogou o Jadson e não jogou o Jô. O Corinthians, em outras oportunidades, ele também perdeu 4 jogadores por convocação para a seleção brasileira e lesão, uma do Balbuena e a convocação da seleção paraguaia do Romero. É, se a gente parar para analisar, o Corinthians ele perdeu 4 jogadores aí que também são fundamentais, porque não dá para falar que o Fagner, Balbuena, o Romero e o Rodriguinho não fazem falta. Eles fazem. E o Corinthians conseguiu manter um padrão de excelência, ganhando todas as partidas que tinha disputado, mesmo sem esses 4 jogadores. É, ontem, foi um jogo atípico, gente. Não dá pra jogar bem sempre. Você pega inúmeros jogos aí de times bons aí também, que em determinado momento os caras vão oscilar. Não tem como você manter um padrão de qualidade durante 38 rodadas do Campeonato Brasileiro ou durante 12 rodadas na Copa Sul-Americana. Não tem jeito. Você vai ter que ir mais cedo ou mais tarde oscilar. O Corinthians oscilou no momento que ainda pode. Porque é um adversário fraco, é um adversário que o Corinthians conseguiu empatar no final, mas mesmo que tivesse perdido o jogo ontem por 1-0, aqui vai possivelmente enfiar 4-5. O time dos caras é muito fraco, é praticamente amador. Os caras deram uma sorte ontem lá de amarrar o jogo, do Corinthians não conseguir encaixar o jogo também num campo horroroso, que o gramado era péssimo. Mas no jogo de volta a tendência aqui na arena é que o Corinthians consiga até uma goleada, consiga um resultado expressivo. Tá certo. Aqui, mas domingão é Botafogo, né, Bento? Domingão, 4 da tarde, aí Corinthians e Botafogo. Vem o Botafogo que vem jogo sem... difícil, mano. Tem o Montijo, né? O jogador hoje... se aposentou. Eu ouvi a entrevista que dele, não sei entrevista. Se você pode acompanhar, e no Rio deve ter acompanhado. Ele entrou na Fox ao vivo, né? É, legal demais, velho, assim. Tipo, é legal assim, né? A atitude do jogador. Pô, o que ele falou. Né? O caráter, é, exatamente. O cara não fica... assim como outros caras ficam mamando aí a vida inteira em alguns clubes. O cara foi lá. O cara viu que não dá pra ele mais, velho. Foi lá. Tá mamando, roubando. Exato. O Botafogo. Não, boa. Foi lá. Então, Motinha, fez o não é certo, roubando, né? Porque pela lei, ele até teria o direito de permanecer no Botafogo. Então, isso que eu tô porque falando. Porque ele se machucou trabalhando. É, não acho que. Por exemplo, o Danilo no Corinthians, ele tá ainda recebendo e ele tá machucado. Há praticamente um ano aí que ele não joga. E o Christian? Mas é um cara que você... Então, mas você não pode chegar e falar, tá mamando no clube. Ele tem o direito também, ele é um trabalhador, ele tem um contrato, sim, se machucou trabalhando. Acontece. É que ele agora, vê a perspectiva que não ia acontecer mais à vontade. Né? Então, o Montilli não se sentiu à vontade porque ele vem de uma lesão que durante muito tempo ele ficou fora do Botafogo e agora ele teve uma outra que ele não sabe quanto tempo que ele vai ficar fora. Então ele falou que de fato ele não está à vontade naquela situação, que ele preferiu rescindir o contrato e que ele não quer assinar com outro clube porque senão ele acharia que não estaria agindo certo mesmo com o Botafogo. É, e de fato, porque imagina daqui 6 meses ele se recupera, assina com o Corinthians, por exemplo. É uma situação ruim pra ele, porque as pessoas falam, pô, mas por que, que ele não insistiu então com o Botafogo? Por que, que ele não usou as dependências do Botafogo pra se tratar e continuar aqui, já que ele era funcionário do clube? Então, acho que até entendendo aí que é um cara jovem, que poderia até tentar uma nova oportunidade, tentar se arrumar, né, tentar se recuperar dessa lesão, mas na boa, mano, não dá pra criticar o cara. Porque o Montilho foi muito correto, cara. Boa, poucos jogadores aí agem da forma como ele agiu, mas exatamente, ele foi muito correto mesmo. Concordo, mano. Boa. Isso aí. Beleza, mano. Tá é certo. Nóis. Então tá vamos certo. Agora aqui ao. Vamos. Deixa eu ver. Tricolor. Vamos ao Tricolor. Manda. São Paulo! Muito bem. Hoje foi dia de apresentação, Marcão. Sim. E Mota. Chegou. Boa. O Petros aí. É, 9 milhões, né? Chegou. Agradeceu o Corinthians, né? Por ter revelado, entre aspas, pro futebol. Colocado no mundo. É. Mais ou menos isso aí. Foi apresentado. Como vocês falaram aqui na semana, tá bem, né? Tá fino, tá fininho. Tá, ó, deve jogar em breve, viu? Chega pra jogar já, né, Chega a jogar. Quando registrar, chega. Já era. É. O São Paulo, né, o Leco e o Andrade fizeram aí um acordo, né, que o Corinthians ainda fica com 25% dele, viu, mano? Do não, Pet. Fizeram um acordo não. O Corinthians, ele é dono de 25%. Mas então, poderia ter feito um acordo. Não, eles estavam pensando porque tinha que resolver a parte do Corinthians. Então, o acordo é que poderia dar dinheiro pro Corinthians ou uma futura venda dele. O Corinthians continua... Não, mas, Mota, o Betis vendeu a parte que lhe cabia. O Corinthians, desde quando o jogador foi jogar no Betis, ele já tinha 25%, e nessa transação o Corinthians ia ter que preservar o que é dele. Não é que fez um acordo, não, que o São Paulo foi bonzinho. É que ele... Porque de bonzinho vocês não tem nada. Mas não é um dos times mais ordinários do futebol. Não, ordinário, senhor. Nossa, não, ordinário! Senhor. Isso daí... Sério, mano? Isso daí, ô, senhor Domênico Gato. Ordinário? Pode dar. Ô, mano, um cara dele. Isso daí o São Paulo fez um favor pra vocês da política da boa vizinhança. Pra vocês, parar de fazer beicinho do caso Lucas. Mano. É um time ordinário. Seu time ainda não pagou a parte que cabe ao Corinthians. Mas não tem que pagar. A FIFA falou que, ó, vocês não devem nada pro time da Marginal sem número. Tem que pagar, não, o seu furico. Nada. Pô, tem que pagar nada. O Lucas já assumiu que ele foi revelado lá. Que... Vai. O Corinthians achou o Lucas na Trabalhadores, sujo, sem documento. O Corinthians foi lá, deu um banho. Ele mudou o nome. Tá certo, né? Tirou o RG do cara. Pois, hein, Chico? É verdade, era o Marcelinho, mano. Né, mano? Era o Marcelinho. Dele, mas eu não consigo. Ele tava vendendo o apelido água, dele era, né? Marcelinho, pô. Eu não consigo ter raiva desse. Ó, oh, pega. E agora pra completar aqui, Marcão e. Pô, a gente do Cueva, né, pede respeito ao jogador. É ridículo, né, e cara. Pensa que eu falei pro senhor, tem motinho. Exatamente. É, caso as críticas. Continuem sobre o Cueva, né? Porque ele falou que tá vindo de contusão, tá demorando pra ganhar ritmo, mas também falou que não tem proposta nenhuma. É o idiota, né? Vai falar um negócio desse, ele faz podemos... Não, mas é o idiota, não tinha que falar nada. Ele faz Ronald isso pra Barone. Jogar, pra de repente jogar a torcida contra o jogador e foi o que aconteceu. Saída. E foi o que aconteceu. A torcida do São Paulo é uma torcida inteligente, pelo menos boa parte dela. Não, é. É, e não vai fazer isso com o Cueva, porque... Não, vai... entrar nas redes sociais dele, começaram a xingar o cara. Ah, burrice, mas aí é meia dúzia. Burrice, porque é o seguinte, o Cueva não falou nada. É lógico. Nunca reclamou, nunca falou nada. O Cueva teve o contrato dele recentemente renovado com o São Paulo, foi estendido até 2021, recebeu aumento de salário. Não tem que reclamar, velho. Mas, ô Motinha, vou te falar a real. Mas esses empresários, hein? Uma pessoa aí ligada ao São Paulo me informou que o Cueva não ficou aí numa situação muito contente, não, com a não venda dele agora. Ele recebeu duas propostas, uma foi do México e a outra, se não me engano, foi da Turquia, e ele achou que ele seria vendido, ele queria ir. Não, então... Recebeu uma informação aí de uma pessoa ligada ao São Paulo que ele teria ficado meio chateado com a não ida. Mas a questão, mano, é o seguinte, não faz... Acho que 2 meses atrás o São Paulo renovou o contrato dele, entendeu? Então, o cara não pode renovar o contrato 2 meses atrás e agora falar que quer ir embora. É loucura isso, velho. E o São Paulo tem que começar estranho, né? A bater de frente com os jogadores, porque virou a festa da uva agora. Todo mundo vai festa lá. Festa do caqui, né? É, festa do caqui. Casa da mãe Joana. É, tá, eu quero ir embora e vai. Pô, você acabou de assinar o contrato, recebeu aumento, você vai embora. Espera só um minuto, é festa da uva ou do caqui? Ah, agora não é a mesma coisa. É tudo aquela festa que é só... Da onde surgiu essa expressão, não sei, seu Bento, Marcão, meus amigos? Lá festa da uva. Lá no interior, assim, festa da uva. Como é que é lá, o seu... Não, festa o Bento caqui, conhece dessas coisas. Quando tem uma fartura, assim... É. E aí? Acaba se vendendo... Empaca as... ovo no outro, não, ou uva se, no outro, não. Acaba se vendendo pisa as coisas um pouco mais barato. É. Aí a festa assim, do caqui. É, quem chegou leva. Quem chegou leva, então, por isso e a que uva também. Expressão. Mas é o caqui ou uva? As duas qualquer coisas. Qualquer coisa. É. Tá bom. Então, é o seguinte, tem que ficar e a diretoria de São Paulo tem que ter postura, sabe? Tá faltando alguém. O Pinotti falou sobre isso até... É. Que só fica no São Paulo quem pinote, quer. Pinote, né? É, o diretor de pinote, futebol. Pinote, né? É, deu um pinote. É. Então, ele falou, tudo bem, eu acho legal isso também, só fica quem quer ficar. Só o seguinte, velho, você tem um contrato, se vai virar todo mundo agora, virar uma loucura, né? Tá, eu faço o que eu quiser. Ah, eu não quero mais jogar, eu não quero ficar mais aqui, eu vou embora e me libera. Não é assim, velho. Tem que ficar e cumprir o contrato. Lógico, se tiver uma proposta de 30 milhões de euros pelo Cueva, não dá pra segurar um cara desse, que custa 10. É. Aí é uma coisa, né, que um absurdo, um time nenhum segura. Né? Quando que nem vê os caras vêm buscar as revelações aqui no Brasil, o valor é astronômico. Então pra um Cueva que já tá no meio ali da jornada, velho, tudo bem. Mas não é isso, não é essa questão. É um valor até relativamente baixo, né? E agora vamos esperar aí, porque também que tem acontecido a mesma coisa, o Centurion. Centurion. Você gostaria de volta, Marcos? Centurion. Ah, na realidade ele tem jogado bem lá no Boca, mas no São Paulo ele não se adaptou, né? Tipo, ele não gosta da cidade, aquela coisa toda. Eles têm um problema sério, né? Mas e não a questão tá fazendo falta, não. Que ele teria falado que realmente quer continuar no Boca, mas só que é o seguinte, o Boca não tem dinheiro, velho. Se ele não for. E tem aí várias. Complica, né? As propostas que estão vindo para ele é de fora, então é da Turquia, é da China, e ele não quer ir para esses lugares. Entendi. Entendeu? E ele quer ficar no Boca, só que é o seguinte, tem que pagar o São Paulo. O Boca fez uma proposta pro São Paulo de novo empréstimo, né? O São Paulo falou não, empréstimo novo não. Ou compra, ou a gente vai vender ele para outro lugar. Então, agora vamos aguardar aí a novela, né? Para ver o que vai dar, mas é um dinheiro pelo menos a mais que vai entrar aí. E eu tenho certeza que o Centurion não volta pro São Paulo. Quer dizer, se voltar, vai ter que jogar, né? Manda esses argentinos pro inferno. Esses caras são muito caloteiros, velho. O Corinthians tomou um cambal aí em dois jogadores que fez negócio com o Boca. É, então. Por isso que o São Paulo não quer vender, velho. O São Paulo quer vender pra outro time, entendeu, mano? Não tá confiando, não. Então, tem uma proposta... Não é ideia do Boca, não, porque esses caras não pagam ninguém, não. Tem uma proposta da Turquia e outra da China. Só que o Centurion não quer Centurion. Ir pra lá. Centurion! Ele não quer ir pra lá, velho. Entendeu? Não quer comer gafanhoto. Não. Então, vamos aguardar aí pra ver o que vai dar pro São Paulo. Não dá certo. Antes da gente continuar aqui, seu Bento, quero dizer que o Estádio 97 vem em nome de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome também aqui de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estela Barros Turismo, o maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Em nome de Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, mas beba com moderação. Eu vou falar do McDonald's. Caramba, a McDonald's vai surpreender você de novo. Presta atenção. Tomate, queijo, molho tipo pesto preparados aí de uma maneira que você nunca viu. Sensacional. Chegou caprese, meus amigos. Puta, ontem mesmo, nossa, McDonald's nos presenteou com esse lanche que é maravilhoso. Meu, sanduíche da linha Signature do McDonald's. Olha, é muito sensa, mas é muito bom. Muito bom, bom, bom. Muito bom mesmo. Ontem eles vieram aqui, né? Com, nossa, vieram. Esse sanduíche aqui, ó. Pão brioche, duas carnes, duas fatias, hein, de queijo, tomate grelhado, alface e molho tipo pesto. Como é que faz o molho tipo pesto, hein, ô Maltinha? Você sabe? Pesto geralmente é uma castanha, né? Certo. Batido. Certo. Né? Com o manjericão. É muito bom, é mais bom. Muito bom. E vou dizer uma coisa pra você, sobremesa é muito bom. Sobremesa tem o novo McFlurry Língua de Gato Trufado. Uma delícia. Mas é espetacular, meu. Você já ficou com água na boca, né? É que McDonald's tem em tudo quanto é lugar. Corre pra comprar o seu aí, ó. Descubra a nova receita desta nova linha Signature. Experimente caprese no McDonald's, meus amigos. Esse é o Estádio 97... Na Energia 97, tu dá um recado aqui também, do PES, cara. Olha só, a gente vai dar uma dica sensacional pra você que é fã de futebol e também de game, hein? Ah, agora você pode comprar o PES 2017 a partir de R$99,90, hein? É isso mesmo, o único game que tem o Brasileirão completo e também a UEFA Champions League, com exclusividade, está com uma promoção incrível a partir de R$99,90, hein? O PES 2017 é incrível. Além de poder jogar aí com um timão, por exemplo, na arena, né, mano, que é o seu, podemos jogar também com Palmeiras no Allianz Parque, com Santos na Vila Belmiro e o Tricolor no Morumbi. Você tem a Libertadores, tem a UEFA Champions League completa, olha que legal, e tem também lá o Barça, né, com o trio MSN. Qual é o trio MSN, ô, seu Bento? Ah, Neymar, Messi, Suárez. É, o senhor falou ao contrário, mas tá certo. Messi, Suárez e Neymar, que é o MSN, né? Sim. Liverpool com um Coutinho, seu Bento. Caramba. Além de um controle Coutinho de jogo e um realismo que é animal. Animal. Animal. Animal. PES 2017 está a partir de R$99,90 nas melhores lojas. Então, olha, não perca tempo e vá buscar o seu ainda hoje, meus amigos. Este é o... Estádio 97. What the fuck, não? Palmeiras! Seu Pinto do céu! Ave Maria, hein? Caramba, Dolores. Vocês morrem ainda disso, hein, velho? Domênico, nossa, ontem trocou falar a fralda umas quatro vezes. Aliás, né, Domênico? Assim, é como eu mandei aqui, até eu pegar aqui no... Tava falando aqui hoje no grupo. Nosso lá, grupo lá? É, no grupo aqui. Eu vou falar que ano, hein? Que ano do Palmeiras, ó. Se você sobreviveu a esses jogos em 2017. Quais? Palmeiras 1, Jorge Wilstermann 0. Foi aquele nos 50 minutos do segundo tempo. Palmeiras 3, Peñarol 2. Também quase no finalzinho fizemos terceiro. Santos 1. Um jogador a menos, hein? Exatamente. Peñarol. Santos 1, Palmeiras 2, virada lá na Vila, lembra? Foi bem no finalzinho os dois gols. Peñarol 2, Palmeiras 3. Que foi o jogo lá, que foi a briga. Exatamente. Aquela ontem, briga tudo. Palmeiras 3, Cruzeiro 3. Quanta emoção ontem, hein? Primeiro... Assim, não tem nada a ver um tempo com o outro, né? Primeiro tempo do Palmeiras foi ridículo. Como o segundo tempo do Cruzeiro foi ridículo. Exatamente. Ó, agora vai com chances pra lá, pelo menos, né? Vai com chances. A coisa tava degringolando, né? É. Destacam, tipo, o Dudu e pro Borja, né? E entraram, eles foram os protagonistas aí do segundo tempo do Palmeiras. O Dudu tá louco, que jogou de bola ontem. E o Borja ganhou elogios ontem do Cuca, na entrevista, falou que é isso que espera do jogador, vontade. Exato. Né, voltando. Você vê, ele saiu um pouco ontem da zona de conforto dele, saiu pra buscar o jogo, porque ele entrou no lugar do Guerra, né? Ele entrou no lugar uma responsa grande. E o Guerra tava bem também, não tava tão mal, né? Exatamente. Fez até uma jogada, foi limpando todo mundo pra bater no gol no primeiro tempo e tal. E pra completar o dia de hoje, é sobre o assunto Diego Souza. De novo? É, tá rolando, né, Domênico? Segundo... Calma, Domênico. Tá rolando, porque ontem ele, ao final da partida, deu chorando. Ganharam lá? Ganhou lá ontem, né? Foi campeão. 1-0, né? 1-0. Falou que ia comemorar e amanhã seria um novo dia. Então, a gente não sabe o que tá rolando, se tá negociando ou não, em que pé tá, mas... Então, eu tava vendo aqui umas notícias aqui, dizem que o pai do jogador, ele, mais os diretores do esporte estão reunidos agora, fazendo uma reunião, e o esporte quer renovar com ele e fazer um novo contrato mais longo e tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Então, estão aguardando aí a resposta dessa reunião, que já falaram pessoas do Palmeiras já falaram para ele qual é a proposta, já falaram com o Sport, que vão pagar o Sport, papapá, e agora quem decide mesmo é o Diego. Certo. Eu ouvi até... Esse maluco é um traíra também. Por quê, mano? Ah, Domênico, o maluco aí, ó, se liga, ele tava lá, esquecido, depois daquele lance lá que ele perdeu contra o Corinthians ali em 2012, quando ele jogava pelo Vasco, a vida dele foi um inferno, que ele passou a ser ídolo da torcida do Corinthians sem nunca ter jogado lá. É. Então, o Diego Souza, ele meio que deu uma murchada no futebol dele. Quem resgatou o Diego Souza pro futebol novamente foi o Sport Recife, tá na cara. Tanto que ele tava jogando lá, ele resolveu sair, foi pro Fluminense, teve uma breve passagem, não se deu bem, brigou com o técnico, ficou triste, falou que queria voltar, o Sport resgatou o cara. Agora o cara foi embora de novo? Qual de grana, velho? Pode ser que o Palmeiras tenha feito uma proposta absurdamente boa pra ele e tudo mais, mas na boa, mano. Falam que o salário do cara lá em Recife é de 450 pau por mês. Porra, não dá pra viver com 400 pau por mês em Recife? Mano? Nossa, oh, mãe. Não, mas, mano... Dá pra comprar Olinda. O Diego Souza, talvez ele tenha vindo pro Palmeiras aqui, esteja vindo pro Palmeiras, no caso, pra jogar na função que o Borja tá exercendo hoje. Então... perdão. Eu acho que, de repente, ele pode estar vindo para cá avisando uma vaga aí na próxima Copa do Mundo, não sei, talvez. O Tite está convocando ele para jogar nessa função. Então, às vezes... Eu acredito que não seja a grana também, não. Né? Eu acho que não. Eu acredito, ele quer visibilidade, né? Porque jogar Libertadores. Eu ouvi hoje um papo, estou tentando procurar aqui para ver se eu acho, onde que eu vi, que eu li esse negócio. É. Que o salário não é aquele que falaram, não, hein? Não é menos. É 250. Não. É muito menos, E mais produtividade, que poderia chegar lá, sei lá, 400, 500 pau. Lá? Que pro Diego Souza? O Palmeiras. Nesses moldes, vale a pena trazer. Eu acho que não. Aí eu mudo minha ideia. Quanto seria, desculpa? 450? Não, 250 fixo, mas se ele... Produtividade, ele pode chegar até 500, 600 pau. Então, na produtividade. Mas se ele ganhar 400 no esporte, ele não vai trocar. Eu não sei. Por mim. Honestamente, eu não sei que aí é a história. Esses que valores que falam aí também... Honestamente, eu não sei informar qual é a verdade, se é um, se é o outro. Né? O cara não vai sair de um lugar que ele tá feliz pra trocar por menos. Aqui, Domênico, chegou uma notícia, saiu agora, vou verificar aqui mais detalhes, mas parece que tem uma inflamação aí no tendão do quadril do Guerra, ele pode ser desfalque semana que vem, hein? Porra, mas Libertadores? Ih, rapaz. Parece que tá com essa, não é muito bom, não. Inflamação, vamos ver, vamos pegar... Durante o programa a gente volta aí com mais informações para ver o que... Problema, hein? Que o Guerra vem voando, vem jogando muito, né? E vamos ver. Certo? Boa. Certo. Boa, seu bem. Sábado vamos... Eu tenho duas Guerra. Informações. Fala aí. Pior que, puta, a cada informação que eu tenho aqui é muro. Fica no muro. Uma informação diz que o Diego Souza tá fechado. Outra informação diz que o Diego Souza não vende dinheiro nenhum. São duas fontes aí. Tira que cada uma aí, falou. Eu não sei. Tira para o juro para por Deus, agora ferrou. Eu fiquei confuso. O pior é que, rapaz do céu, os dois aí que passaram essa informação. Tô claro, ponta são firma. Pessoas diferentes. São caras que difícil erram. Um é o Patrício ou não? Não tem nada de Patrício. Não, Patrício não me passa. Nunca me passou a informação. Já podia descartar. Não é o Patrício. Mas então. Agora, olha. O que me falaram agora aqui é que realmente ainda tá. Ó, acontecendo a reunião lá em Recife. Entre o pai, os diretores do esporte e o Diego. É. Então diz que essa conversa aí, e que a proposta do esporte é muito boa, e que é uma renovação para aumento de salário e tudo, e que de repente ele fique. Agora eu tenho uma opinião formada. Aí não é porque cada fonte fala uma coisa, você tem que criar uma... No meu achismo, o Diego Souza não vem. Errado, homem. No meu, assim, que eu acho. Você fazer, o que você acha? Acho que não vem. Mas é achismo, sei lá. Vamos ver o que vai acontecer, né? Agora, com relação... Ele viria. Hã? Eu, se fosse ele, viria. Eu também viria. Vou tá jogando em, praticamente, sei lá, o melhor elenco do Brasil, talvez. Tipo, talvez tá pode redondo. Ganhar Libertadores. É. Chance de ganhar três campeonatos ainda. Ainda tem chance de ganhar três campeonatos. E vai ficar muito... O Sport quase que eliminou a chance, mas tem chance ainda. E vai ficar muito mais em evidência, né? Jogando no Palmeiras. O Sport não jogou a Copa do Brasil? O Sport não jogou a Copa do Brasil? Não. Não, acho que não. Porque se ele tivesse jogado pelo Sport... O Sport não tá no Sul-Americana? Tá, São Americano, Sport? Mas até aí o São Paulo jogou também. São Paulo jogou também. O São Paulo jogou as duas. São Paulo jogou Copa do Brasil e Sul-Americana também. Ah, é. Hoje, esse ano, joga duas. Pô, né? Tá lá no, sei lá, é. No respeito ao esporte, mas nadar pra não chegar, né? É, o esporte briga pra ser coadjuvante, né? Sempre vai ser assim, né? E aí, raramente aí o que tá pegando é a conversa que o Tite teve com o Tetar. Ele falou, ó, você ficar em alto nível, sem jogar... Porque é claro que o Tite quer um reserva pro Gabriel Jesus, né? Ó, e... agora o seu Bento, falando um pouco do jogo, foi um, talvez, um dos jogos mais legais de se assistir ontem. Um dos jogos muito mais louco, disputados, né, muito e muito louco também, porque fazia tempo que eu não via um mesmo jogo com dois jogos totalmente diferentes, né? O primeiro tempo era um jogo em que o Cruzeiro dominou e foi muito superior ao time do Palmeiras, e o segundo tempo foi um outro jogo, dentro do mesmo jogo, é incrível isso, né? Onde o Cuca conseguiu mexer peças ali e conseguiu movimentar o seu time de modo que buscasse um placar adverso. No sentido de torcedor que estava no gramado, ele ficou muito feliz e satisfeito com o que ele viu. No sentido de tabela para você seguir adiante a Copa, ficou difícil, hein? O Palmeiras precisa ganhar do Cruzeiro lá. Ele não pode empatar, porque eu duvido que vai ter um empate de 3-3. 4-4. É muito raro. Muito... Isso que aconteceu ontem foi aquele jogo em cada 50 acontece isso aí. Então, duvido que seja um jogo que vai ter muitos gols, né? Uhum. Mas o Palmeiras tem algumas coisas que me deixam preocupados. O primeiro tempo me deixou preocupado com relação a esses apagões que acontecem. Uhum. Já aconteceu isso contra a Ponte Preta, que o Palmeiras, que custou a classificação pro Palmeiras, que foi aquele jogo que o Palmeiras tomou de 3 ali e não conseguiu reverter, né? E de novo esse apagão ontem. Verdade. Então eu tenho medo que isso aconteça, por exemplo, numa Libertadores, que aí a coisa possa não ser, sabe, pode não conseguir a reviravolta como aconteceu ontem. Aconteceu porque foi na base da vontade, e quando o Palmeiras fez o gol logo aos 2 minutos, 2 e pouquinho do segundo tempo, Me trouxe, assim, uma nítida impressão de que o Cruzeiro sentiu o golpe. Sabe aquela luta lá que tá acontecendo de MMA, que o cara tá bem, tá ganhando do cara por pontos, tá batendo no oponente, mas aí o oponente dá um murro no cara que o cara sente, fala, putz, acho que eu vou perder. Sabe assim? Me deu essa nítida impressão. Véio. Juro, mas me deu essa nítida impressão ontem. O Cruzeiro sentiu o golpe, o primeiro golpe. Amarelou. E ficou totalmente desnorteado. Tanto que o Palmeiras, logo aos 10, já fez o segundo gol. E depois, logo aos, sei lá, 18, 20, fez o terceiro. E o Palmeiras teve a chance de ganhar o jogo. Se o Palmeiras continuasse naquele envolvimento, é que o Palmeiras também tirou o pé e também cansou, né? Cansou, né? Porque aquela coisa de você abafar o tempo todo, também você consegue cansar o jogador. A pressão é de uns 25 minutos, né? É. Forte. E no finalzinho do jogo, também o Cruzeiro teve a oportunidade de ganhar o jogo. Teve. Aquela bola que o Thiago Neves pega ali perto da área, ali cruza, passa por todo mundo, o outro fura ali. Não consegue, furou, porque senão eles ganhariam o jogo, né? Sim. Mas foi um jogão de bola e ainda está em aberto. Mas é claro que as possibilidades são muitas para que o Cruzeiro se classifique, porque afinal de contas joga em casa, torcida a seu favor. Os empates, qualquer empate praticamente é deles. Qualquer empate para eles serve. Então o Palmeiras vai ter que fazer, por exemplo, faz 1-0, você vai precisar do tempo que necessitar. Até o fim do jogo. Até o final do jogo fazer um. Em casa, né? Se o Palmeiras faz 2-0, eles são só de 2 gols para classificar. É muito difícil, né, velho? É complicado. O Palmeiras vai ter que saber jogar lá, hein? Mas conhecendo o Mano Menezes, aí a gente já sabe que ele já vai entrar pra amarrar, né? Certo? Ah, ele vai entrar retrancado, eu acho. Que eu senti geralmente o Cruzeiro, quando entra desse jeito, ele às vezes sofre muito, viu? Senti ontem do Mas é um Cruzeiro, time muito bom, viu? No Cruzeiro, viu? Então, eu senti que faltou gás no segundo tempo ali. Porque Thiago Neves, Rafael Sobis, ficaram jogadores mais velhos, né? Sentiram um pouco e sem muita peça de reposição ali pra repor. Foi o sentido do Cruzeiro ontem. Mas os 11 são um time bom mesmo. Verdade. Mas bola pra frente, vamos lá. Não morreu ainda. Acho que o único que tá morto aí é o Atlético Paraná, que o Grêmio meteu uma guasca ali. Ah, imortal. Jogou muito, hein? O Grêmio ontem jogou demais, né? O Grêmio jogou demais. Tá bom, ontem... já falamos do Grêmio. Vamos pra matou, né? Acabou. Matou, né? Eu acho que sim, matou, né? Eu acho que sim. Eu acho que... Matou, né? 4-0. Né, foi 10 minutos também, né? 10 minutos fez 4 gols, acabou. Não, o Grêmio virou 3-0. Foi no... mas matou, né? É. Como o Cruzeiro tinha matado praticamente o Palmeiras. Tinha. Só que não soube administrar a vantagem que tinha. Também não dá pra comparar também, com todo respeito, Atlético Paranaense. O intervalo já tava indo pro sexy hot ali. Eu falei, não, deixa eu ver o segundo tempo. Vamos voltar pra ver. Não dá, né? Não deu, né? Então tá certo. Foi demais. Então tá bom, vamos dar sequência. Ih, rapaz! O placar do Estádio 97 informa! Ontem só deu ele, hein? Vanderlei! Mas não teve jeito, né? Pegou muito, mas tomou dois lá. Dois golaços, por sinal. Como é a ilha do Urubu lá? Urubu tem ilha. E o prato principal deve ser peixe, hein? Flamengo 1, Flamengo 2. Santos 0. E a troca, Dorival versus Levi, foi boa? Ah, aquela coisa, né? Lá na ilha do Urubu, o Santos tomou no... Aê, tá louco? Agora, cadê os bunda mole que vem aqui, Santos? RG, cadê você? Não, RG tá de férias. Cadê o bunda mole que vem aqui todo dia e hoje chefe. Não vem? Cadê o chefe? Cadê? Cadê o chefe Benedetti? Tá aí. Vou falar. Tá aí o Katsu. Ah, medrou. Amarelão. Medrou e amarelou. Essa é a verdade. Logo na primeira amarelão. Chama a atenção. Ó, não aguenta segurar a bronca, fio? É que o Peixe ontem perdeu, né, 2-0. Nossa, o Flamengo ontem... Massacrou, velho. Se tivesse feito 4-5, não seria Vanderlei surpresa. Vanderlei salvou mesmo. É o Vanderlei. Vanderlei. Muito bom esse goleiro. Bom goleiro, hein? E o que merece seleção, hein, seu Bento, ou não? Eu também acho. Não, não? É um time melhor, né? Quebra o galho, né? Hein, ó. Hã? Fala aí, como é que é, mano? Não é um cara... Quebra o galho. Eita, calha. É um caço, mas quebra o galho. Mas eu, os dois eu acho que os dois, né, merecem seleção. E olha, são bons goleiros, muito bom goleiro. O que preocupa do Peixe é que o Peixe é o time que menos finaliza no Brasileirão. Isso é uma estatística aqui agora. Então, isso mostra que vai ter dificuldades aí. Frágil, na Libertadores, né? Está frágil. É, tá frágil no ataque, né? Não tem conseguindo fazer gol, tem sido muito pouco ofensivo aos adversários. Essa é a verdade. E no final de semana... Aquele Kaique, hein? Nossa. É, o Kaique ontem, o Copete, não foi o Bruno Henrique. O Grêmio se salvou dele. Nossa. Era do Grêmio? Não, o Grêmio contratou o Kaique. É. Ele chegou em Porto Alegre, tomou até chimarrão com um boné do Grêmio. E aí, na hora de assinar o contrato, rolou um entrevero entre os caras lá e pediram mais. Aí o Grêmio deu pra trás, falou, não quero mais. Ele foi embora. Aí o Santos chegou e contratou. Caraca, velho. É. Isso aí. Deu sorte. Olha, tá, o Santos tá numa enrascada, hein, velho. Tá. Ah, porque... não reverte, não. Ali já colocou dois pregos no caixão ali. Flamengo é difícil. E o jogo não vai ser no Pacaembu, né? Vai ter que ser na Vila mesmo, porque o Pacaembu vai ter o jogo do. Aqui em São Paulo vai ter o jogo do Corinthians no mesmo dia. E a Polícia Militar não autorizou o Santos fazer. É o dia 26, é o jogo da volta do Patriotas. Então vai ser no mesmo dia. Então a Polícia Militar de São Paulo não autorizou fazer os dois jogos no mesmo horário. Seria onde o Santos? No Pacaembu e o Corinthians na Arena. Então vai ser na Vila, então, Marcão. Público para Santos e Flamengo na volta. 527 torcedores. Mas é bem isso mesmo. Jogo difícil, os caras não vão reverter, velho. É muito difícil reverter. Difícil, porque não fez o gol fora, né? Pô, era melhor ter perdido 3-1, por exemplo. Era melhor. Dava esperança, né? Mas o bom nisso tudo, Domênico, é que o Santos ontem conseguiu cansar o Flamengo, você entendeu? A gente vai pegar o Flamengo. Ah, então nós foi ótimo. Vamos pegar o Flamengo no final. Vamos. Você vai ver. Você vai ver que o São Paulo vai ganhar o jogo. Ou, ou embalado, né, Marcão? É verdade. Ou vem mais embalado. Os caras empolgados, né? Dá a segurada aí, Marcão. É o jogo que com 10 minutos o Diego vai sentir a coxa, o posterior da coxa. Marcos. Olha. Você vai ver, o Guerreiro vai torcer o pé. Mas o Flamengo. Aí os caras colocam quem mais? Tem e pior que vocês deram azar, Marcão, porque o Flamengo não tá na Libertadores, né? E o Flamengo poderia poupar os jogadores pra jogar com o São Paulo e nem isso vai acontecer, acho, né? Não, mas nós não precisa que poupe, não. Mano. Não, não mesmo. Não. Tá jogando muito. Mas quer pegar os caras lá com o time titular, voando, né? Pra não ter desculpa, mano. É, a gente quer pegar os caras voando. É lógico. Ah, é. Então tá bom. Então é esse do Santos, tá certo? Esse aí, esse é o Estádio 97 na Energia 97. É, meus amigos, e olha só. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. Várias opções de roteiros já separados por fases. Por exemplo, você quer ir assistir só a primeira fase? Pois é, a Estela Barros tem essa opção pra você. Aí você fala assim, não, eu quero assistir só as quartas de final aí, né? Quarta final, semifinal e final. Sim. Tem também, a Estela Barros tem essa opção pra você. Ah, já sei, você quer assistir a Copa inteira. Ah, caramba, então aí é top, hein? Então véio. É beleza, é só falar com a Estela Barros também. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde vai acontecer, tá bom? Tá. Guias brasileiros, guias russos falando português, hospedagem nas duas principais cidades, sede, Moscou e São Petersburgo. Isso é importante dos guias, viu, Dudu? Ah, que é o seguinte, legal, né? Você tá no, não é uma cidade assim como a Espanha. Não é diferente. Né, Itália, na França que você se vira ainda no inglês e não tal. Não precisa entender consegue... porcaria nenhuma, né? No russo é mais difícil, então os guias, né, verdade, vão estar tá lá ajudando o tempo inteiro. Os caras sabem tudo, conhecem tudo. É bem top, hein, velho? Bem top, ô, legal pra caramba. E você pode parcelar em até 11 vezes e mais, hein? Fechando até o final de junho, ou seja, até amanhã, você tem 5% de desconto, tá bom? Então, olha, para você saber mais informações, acesse www.stellabarros.com.br. Você pode ligar também no 11-2166-2250. 11-2166-2250. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Estádio 97 na Energia 97. Não, Domênico, vem em nome aqui. Calma, gente, calma. Vem em nome aqui. Calma. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome também de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Digam. Não. Fala, não. Fala, moto. Ah, meu, absurdo. O cara chegou atrasado de propósito depois do placar. Então, Domênico, eu nada acho justo que coloque o placar de novo. Por quê? É mesmo? Ah, porque o Rosca Frouxa chegou depois. Ah, chegou agora, né? É. O Benedetti, pra não pagar mico a primeira vez, né, na semana dele. Não quis. Ouve de novo? Ouve de novo. Já ouve de novo. E o velho segura agora. Segura a onda. Que absurdo. O placar do Estádio 97 informa. Ontem só deu ele, hein? Vanderlei! Mas não teve jeito, né? Pegou muito, mas tomou dois lá. Dois golaços, por sinal. Como é a ilha do Urubu lá? Urubu tem ilha. E o prato principal deve ser peixe, hein? Flamengo 1, Flamengo 2. Santos 0. E a troca, Dorival versus Levi, foi boa? Ah, aquela coisa, né? Lá na ilha do Urubu, Santos tomou no... Ai, ai, ai. É assim que funciona, Benedetti. Já tava chamando você de bunda mole. Que bunda mole, chegou atrasado. Não, eu cheguei atrasado. Já aconteceu, velho? Fala da naba. Cheguei bem na hora que vocês estavam falando, né? Da naba, né? É, o jogo foi ridículo por parte do Santos. O único Vanderlei que representou foi o Vanderlei novamente. Vanderlei! Ele cata demais, velho. Realmente. Ele é, mas não adiantou, né? Tá, os goleiros holandeses são muito bons, né? Muito bons. A escola holandesa sempre representa, né? Bem Vanderlei. Vanderlei. Ele tá bem conformado já com o empate. O Santos ia empatar aquele jogo. Aí, o Santos melhorou bem no segundo tempo. Quer dizer, o Flamengo parou bem no segundo tempo, o Santos conseguiu jogar um pouquinho, mas aí o cara acertou aquela bomba lá no ângulo que nem o Vanderlei conseguiu catar. Agora eu acho que deitou. Já era. Né? Na Vila, para 7 mil pessoas na volta. Quanto? Talvez não... Quanto? Não, vamos lá. Para, vai. Eu vou perguntar de novo. Marcão, quantas pessoas terá no jogo de volta Santos e Flamengo? 523. Ô, Vieira, não dá 7 mil em Santos, mas nem se juntar a galera do quiosque que tá na praia. É isso. 7 mil é garantido. Aonde? Vai chegar nos 14, 15. E você sabe que o Santos queria esse jogo aqui em São Paulo, né? É, seria importante. Mas como vai ter o jogo do Corinthians no mesmo dia, no mesmo horário, não dá. Mas a PM não deixou. Boa noite pra vocês. Ô, chefe. Fala, Shadow. Me diz uma coisa, o chefe Benedetto tá aqui santista fazendo as férias do RG. Eu vou levando porrada. Nossa, ai, cadê o RG? Ele já morreu. Uma hora ele vai morrer, mas não é. Ainda não. Olha. Então, Sombra, mas mais importante, o Benedetto não tinha chegado na hora que eu falei, mais importante do que a classificação do Santos foi o fato de vocês cansarem o Flamengo pra gente no final de semana, você entendeu, Benedetto? Eu vou falar, mas a recuperação muito, começa não. Agora. Não cansou muito não, não cansou muito. Os caras vão trocar toda mas, hora. Chefe, me diz uma coisa, qual é o problema do Santos? Olha... O que você tem evolução tem 45 aconteceu? Minutinhos aí pra gente falar? Não, 45 eu tenho pra falar do São Paulo, cara. Ai, cara, não sei. Os caras não conseguem jogar. O Lucas Lima... É, assim, é até ficar batendo na mesma tecla toda hora. A gente só fala do Lucas Lima, porque é o único cara que se espera alguma coisa. Mas não é muito também, cara. É assim, tem, mas assim, não é muito jogar nas costas do Lucas Lima o fato do Santos não estar apresentando um bom futebol? Não, eu acho que não dá pra jogar a responsabilidade toda nele. Mas a parte dele, ontem, ele não fez. Então vamos lá, lateral direita do Santos. Péssimo, ontem, péssimo. Quem jogou? Desculpa, eu não vi a partida do Santos. Mas, marcação, o Benedetti, os caras estavam tudo resfriado também, não jogou. Esse surto de gripe que tá rolando aí é perigosíssimo. Mas o Vitor Ferraz, ofensivamente, costumava ser um bom jogador. Ofensivamente, pelo menos. Não, ele... Tem repentes de bom jogador na frente, tá. Mas na defesa ele tá deixando Ontem o primeiro gol foi falha dele. A zaga. Por incrível que pareça, olha, dói dizer isso. Por incrível que pareça, Lucas Veríssimo e David Braz ontem jogaram muito bem. Não, tá. Tiveram vontade, jogaram bem, erraram, normal. Mas lateral esquerda. Ontem jogou João Mota. Tomou um baile lá da Cruz. O Santos tem um problema com o lateral esquerdo, né? E aí, no segundo tempo, entrou o Caju, que a gente tinha comentado, que é lateral mesmo. Que o Lili quer emprestado. Mas e o Zeca? O Zeca tá machucado ainda. Machucado, hein? Mas ele é bom jogador, o Zeca. Bom jogador, o Zeca. Teve uma época que jogou muito bem. Jogou Thiago Maia? Não. Não. Jogou Leandro Donizete? E Renato. E Renato. Exatamente. É pesado, né? Dupla de volante. Você acha que o Renato, o bom futebol, ficou no ano passado? Olha, ele não tem jogado tão bem. Ele joga elegantemente, de terno, mas deixa a desejar na marcação, já não tem mais aquele fôlego todo. E o Leandro Donizete ontem até que jogou razoavelmente bem, não comprometeu. Também não é o cara que vai ajudar na saída de bola e tal, né? O Santos parece que perdeu um pouco do senso coletivo, né? Não tá encaixando o jogo, tá meio crítico mesmo, não tem jogada. Os gols foram dois chutaços de fora, não, foram, né, cara? Foram, mas... Foi uma jogada que os caras entraram arrebentando com o azar. Mas nas que eles entraram arrebentando, o Vanderlei salvou, eles tiveram muitas chances de gol. É. Podia ter sido uma sacolada. Se tivesse sido 1-0, estaria ótimo, é que o cara achou um chute nos 45 lá, que... Então o Flamengo não jogou tudo isso aí. Jogou bem. É que contra o Santos também não é muito parâmetro, é a mesma coisa, né? O Santos tá jogando mal. Santos deu muita oportunidade. Santos é café com leite. Não é assim, mano? Também não, hein, mano? Calma aí. Ó, mano, como assim café com leite, cara? Hã? Os caras estão deitando, mano. Mas é verdade, Sombra. O time do Santos faz tempo que ele incomoda. Aliás, desde aquela época que tinha lá uns caras chamados Mengalvio, Pelé, Pérez. Para, mano. Só lembrando que o som do mano tá um pouco estranho. É porque o mano tá no aeroporto, vindo pra São Paulo. Inclusive estará ao vivo aqui amanhã com a gente na mesa. É mesmo? Né? Exatamente. Pô, que legal, o mano vai estar aqui. Positivo. Positivo, boa, operante. Não é não, mano? Eu tô ligando pra dar tchau, velho. Mas, então tá bom. Sobre amanhã, tamo junto aí, tamo na área. Falou, mano. Até amanhã. Viagem, valeu. Boa viagem, mano. Boa viagem, meu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Boa, mano. Valeu. É isso aí. Esse é o Estádio 97, ligue, participe e deixe sua mensagem para as nossas cornetadas. Grave a sua cornetada no 94-353-0150. 94-353-0150. Manda sua cornetada aqui no Estádio 97. O Estádio 97 que tem o oferecimento de Bozano. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou então aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para emendar dá aquela noitada, sabe, na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas muito, mas muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase, ó? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top demais, tá bom? Eu recomendo, uso diariamente. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, use diariamente. Perfeito, Estádio 97 da Energia 97 FM. Será que já chegaram mensagens para nós? Vamos ver se a produção já agilizou algumas mensagens aqui. No 94-353-0150. São as cornetadas aqui do Estádio 97. Deixa eu ver aqui, vamos ver a pasta do estádio, vamos ver aqui. acho que nem deu tempo ainda dele editar lá. Ah, não, ainda não, ainda não. Ainda tá lá editando as mensagens pra daqui a pouco. Então vamos às primeiras participações no 3284-7097. E você que ligar e disser, vou de 99 Corp, ganha um kit da 99. Também dizendo, todo dia é dia de clássico no McDonald's, você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E dizendo, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Vai tocar o Asdrubal, toca Asdrubal, toca, toca, toca, vai, vai, toca. Mano, aê, e leva o Benjamin do cano. Ai! Sente, pedala, ele adora, ele adora. Adora, adora. Ele agora tá lá do lado do comissário, lá abraçado. Ai! O aeromoço. O aeromoço, né? Sentado no colo do aeromoço, mora dessa. Ai, ai. Olha, vou te falar, viu? Vai torneira. Vai torneira. É. Vai torneira, você ouviu? Vai torneira. É porque sensacional. Os primórdios do estádio. Torneira. A gente se utilizava muito, porque o corintiano é aquele que pede, ô tia, dá um gole da torneira, né? É. A tia tá lá lavando o quintal, não sei o que lá, o cara fala, ei, tia, aquele nariz escorrendo, né? Vê uma torneira, uma água de torneira aí, né? É água de torneira, alô. Alô. Quem fala? Eduardo. Eduardo. Eduardo, tudo bom? Tudo bem, Dodô. Eduardo do quê? Eduardo Saad Júnior. Quantos anos, Eduardo? 45. E o bairro que mora? Moro na Vila Leopoldina, Dudu. Vila Leopoldina. E o time? Aqui é Corinthians. Começou. É, clássico dos Otas deu empate? Para. Nossa. Pegou pesado esse daí. Para, fomos com missão lá, 1-1, tá tranquilo. Vai, volta, desculpa, meu, mas ó. Eu sei que eu não sou ninguém pra falar, meu time perdeu pro tal do Defensa, Lei e Ordem e Justiça. É. Falar agora. Mas é, o Patriotas, cara. É igual, hein? Patriotas. Esse mesmo nível aí. É. Pior. Não, acho que pior, é pior não. É igual, é pior. Não, é igual. Não, pior não. Não, pior não. Gente, o Patriotas tem 14 anos. O estádio conhece tem 18 anos. Os caras têm quanto? Não. 14 anos. Agora sou mais velho que os caras. Exatamente. Sombra. É, e Justiça e Defesa é um dos times mais tradicionais do interior da Argentina. É. A gente tem que levantar isso aí, né? Também, né? É bom que se diga. Olha, é mesmo bom que nível, se diga. Tudo mesmo nível, gente. Vocês estão loucos. Tudo igual. É, muito bom. Tem um que é melhor. Mas, ô, Edu. Acharam um golzinho no final, hein? Ô, Edu, vem cá. Mas foi uma parte. Eu não vi, né? Assisti mais aí acharam o. Acharam um golzinho, né? O jogo do porco. Mas foi parelho, foi difícil. É justificável esse empate? Sombra, foi horrível. Horrível. Sério. Foi deprimente. Ó, eu queria falar uma coisa. É pena que o mano não tá aí, ele já desligou pra pegar o avião. É. Mas, rapaz, o Corinthians, a gente tem um baita de um técnico. Cada vez eu tenho mais certeza disso, porque tem uns jogadores lá que não dá, não. E eu tô com a Lê, porque Romero, me desculpa. Rapaz, é difícil. O Eduardo. É difícil de ver. Eduardo. No, fala, cês, Marcão. Vocês não tem um técnico lá, vocês têm um mágico. Porque pra fazer esse elenco do Corinthians jogar bola. É isso mesmo, mas é isso mesmo. O cara é um monstro. Aliás, o. Ô, Eduardo. Eu tô mais convencido que ele é muito monstro. Porque ontem eu até assisti o jogo na casa de um vizinho meu. E. Na boa, cara, ó, o Rodriguinho pra mim é um banco e olha lá. Um banco e olha lá. Pra um time do tamanho do Corinthians. Eu contei 7 jogadas, 7 vezes que ele encostou na bola e errou 7 vezes seguidas. Ixi, nossa. Não, mas o Rodriguinho vem jogando bem, você tá sendo injusto aí, cara. Ah, não, para. Cara, é só você acompanhar. Você tá criticando o principal jogador do time hoje? Então, mas pra você ver... Tá criticando o Rodriguinho, Eduardo. Não, o Corinthians tem, um goleiraço e uma linha de defesa top. É isso que segura bem e o técnico tá fora. Por isso, na realidade, ele não tem nenhum grande jogador. Ele tem um elenco muito bom, assim, um elenco que eu digo, um conjunto de jogadores muito bons e muito aplicados taticamente. Ponto. É um time bem armado, mas eu não concordo que o Corinthians tenha um bom elenco, não. Não, o elenco que eu digo é um conjunto bom, não elenco. Por isso não tem um elenco. Ali é um bom time. É um bom time, um time muito aplicado taticamente. Isso não tem o que falar. Aliás, eu acho que não perde nada pro São Paulo, por exemplo. Eu também acho. Aquela discussão. Aí, não perde, mas eu acho mesmo. São equivalentes. Sempre achei. Mas eu não, acho... Desculpa. Eu acho que o São Paulo, o treinador é muito bom. Em termos de time, 11 jogadores, é até que... Não é verdade? Relativamente parelho. Eu tô falando. E ó, ô Sombra, tô faz tempo, até falei pro meu irmão, falei, pô, a hora que eu consegui falar lá, eu queria falar uma coisa com relação ao Ceni. Na minha opinião, o Ceni, ele tá pro São Paulo, assim como o Dunga, tá pra seleção brasileira. Então, cara, assim, eu não entendo a imprensa, tá passando demais a mão na cabeça do Ceni. O Ceni, assim, ele é um puta de um ídolo para o São Paulo como jogador. Ponto, morreu. Mas aí. É verdade. Porque assim, eu nunca vi nego fazer ir pro trabalho, vai trabalhar sem se profissionalizar, entendeu? Como é que o cara sai de goleiro pra ser técnico de um São Paulo? É a mesma coisa o Dunga, ele tinha identificação com a seleção brasileira, foi capitão, tal, tal, tal. Mas daí a treinar a seleção, não dá, tem, né? Quilômetros de distância. Então, Eduardo, a diferença do Rogério pro Carille hoje é justamente essa, é o lance da bagagem. O Carille, antes de ser técnico do time profissional do Corinthians, ele treinou o time da Fundação Casa aí, o time da FEBEM, né, com o time de Júnior do Corinthians. E com isso ele conseguiu pegar mais experiência. Porra, o Carille foi auxiliar do Mano, do Tite, pegou uma puta bagagem. Desculpa, e a imprensa parece que, não sei, cara, eu vejo os caras falam, põe culpa no jogador, põe culpa na diretoria de São Paulo. Cara, desculpa, a culpa é do Ceni. Eu concordo, assim. Concordo plenamente com você. Ele é muito fraco como técnico, cara. E assim, agora, os caras que não foram machos de botar ele lá, tem que ser macho de tirar o cara de lá, cara. Fica Ceni, não. O Eduardo. Fica Ceni, Eduardo. Deixa ele lá. Mas deixa ele lá, cara. Mas, Edu, eu te falar uma coisa. Eu não acho que tem aí, a imprensa passa a mão na cabeça. Eu vejo muitas coisas que escrevem criticando o Rogério Ceni na imprensa escrita. Leio bastante. Aqui mesmo... Mas não como se fosse um outro técnico, Sombra. Eu acho que ainda tem uma passada de mão na cabeça dele aí, entendeu? Mesmo porque, o Eduardo, eu acho que eu concordo com a sua opinião em gênero, número e grau. Porque assim, eu acho que a gente ficar colocando hoje a culpa na diretoria do São Paulo é você tirar o foco do trabalho medíocre que o Rogério tem feito até agora. É lógico. O São Paulo tem o Prato, cara. Eu queria o Prato no meu time. Puta não, jogador. Não é só o Prato. A gente tem... Até ontem tava aí Michael e Rodrigo Caio, que são jogadores que jogam em qualquer time do Brasil. Junior Tavares tá voando. A gente tem Jusilei. A gente tem Cueva. A gente tem o Prato. Você entendeu? É um time que você... Só desses jogadores que eu falei, você coloca em qualquer time do Brasil que joga. Aí joga. O Rogério Ceni, cada hora ele vem com uma desculpa. Primeiro eram as estatísticas... Ele usava para justificar o injustificável. Agora ele mudou um pouco o tom e tá falando assim, porque o planejamento esse ano aqui é adequar finanças e a gente vai vir com tudo no ano que vem. Cada hora ele usa uma desculpa, aí o ano que vem ele vai inventar uma outra coisa, porque... Cara, fosse um técnico nota 6 no São Paulo, o São Paulo tava entre os 7 primeiros, 6 primeiros. Concordo com você. O São Paulo hoje para mim é a quarta, é o quinto melhor time do campeonato. Fica atrás de Palmeiras, de Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro. O resto... E o Grêmio? O Grêmio é catado. Isso! Grêmio catado, mano. Vamos analisar o time do Grêmio. Vamos analisar o time do Grêmio. Só de refugo do São Paulo, os caras têm Cortez, Fernandinho e Maicon. Estão jogando bola em São Paulo. Aí tem o Edilson Barriga de Cadela, que é refugo do Corinthians. Barriga de Cadela. Olha, Leonardo Moura, que tá de braço dado com o RG. Refugo do Flamengo, exatamente. Vamos lá. O Grêmio é o time de refugo. A zaga do São Paulo é melhor que a do Grêmio? Não, o Jeromel joga muita bola, mas... E Kahneman? Joga o quê? Kahneman, velho. Não joga nada. Arthur... Arthur, Ramiro e Luan no meio campo joga nada. Do Grêmio que eu queria no São Paulo, Pedro, Jeromel, Ramiro e Luan. Pedro Rocha não. Você prefere o Elton Ney? Pedro Rocha, o bom era o nosso. Pedro Rocha joga mais que o Ney, cara. Vocês estão de brincadeira, cara. O Grêmio tem Gastão Fernandes. Gaston Fernandes. Quem? Joga muita bola. Você joga. Mas é goleiro. Ele tem Miriam Bolanhos. Eu tô falando de banco. Nossa, você vai falar do Bolanhos agora. Eu ainda. Olha, isso aqui é a reedição do Portuga, cara. Não, senhor. É a reedição do Portuga, ele. Eu vou falar um negócio pra vocês. É uma opinião. Acho que São Paulo, ele de elenco, de time, ele é pior. Que Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio e Cruzeiro. Também o resto acho, exatamente. Não perde pra ninguém, Sombra. Não é equivalente ao resto. Por isso não que eu acho que o São Paulo é pra ficar de sexto a décimo. É isso aí. Você falei isso aqui. Mas é isso aí. E aí você... O São Paulo não é pior que Sport, Vitória, e o que define, Bahia, no caso do São Chapecoense, Coritiba. Acho que nem o Corinthians. O Corinthians faz trabalho muito bem. O Corinthians tem um treinador muito bom, cara. É verdade. Até pra gente um pouco voltar pro Corinthians. O grande mérito do Corinthians, o que ele está sabendo fazer no Campeonato Brasileiro, é a lição de casa. Quem é igual ou pior que ele, isso. Ele manda a pau. Por isso que ele é líder. Não tem problema, ele vai perder para os caras chamados maiores forças, aí com maiores elencos, mas se você for ver, se perder só para esses caras, ele ganha o campeonato. Ele pode ganhar de ponto. Exatamente. Eu não preciso ganhar dos times. Exatamente, porque vale três pontos em todo jogo, né, meu velho? Dos outros tantos que são iguais a mim. Certinho. É isso aí, Eduardo. Você tem toda a razão. Ô, Eduardo, você não acha que o Corinthians é aquela história lá da vaca em cima da árvore, mano? Que ninguém sabe como ela foi parar lá, nem tem a certeza que você tem que ela vai cair. Nossa, mano. Não, cair ela não vai, viu? Olha, eu tô falando sério. Essa Sul-Americana aí, eu acho que o Corinthians já tinha que entregar mesmo, porque entre os cinco, o Corinthians vai ficar no Brasileiro. A Sul-Americana só serve pra um pouco de renda e a vaga da Libertadores. Mesmo porque quem jogar o que tá jogando, ele vai pegar a Libertadores. E mesmo porque eu acho que quem vem muito bem pra pegar essa... pra tentar a conquista é o Flamengo, né? O Flamengo é o único desses times que pode ganhar essa competição. É o mais forte de todos. Né? Não, mas assim, se o Corinthians sair dessa Copa agora... Sim. É que não vai, esses Patriotas é muito ruim, por isso vai ser 6-0 nos caras. É ruim, o time é ruim. É ruim. Fácil, Não tem, que ontem, o Romero vai fazer ontem gol. Ontem se fizeram força pra tentar, mas não deu, né? Nossa, Deus me livre, nossa, que raiva ontem. Mas ontem o Corinthians tava sem três titulares que resolvem, então, mas né? Aí você, mas aí que você vê, você percebe elenco, aí. Aí que você percebe se tem elenco ou não. Não é verdade? É, exatamente, você vai depender de Rodriguinho, Romero, Marquinhos Gabriel, você morreu. Não foi. É, mas olha, assim do mito. Mas Romero, o Rodriguinho vinha bem, não vinha? O Rodriguinho não dá pra criticar. Não, o Rodriguinho, é um Rodriguinho, cara, assim, ó, ele não é um péssimo jogador, mas pro Corinthians, pro tamanho do Corinthians, ele é um bom banco. Não, não, ele não pode ser mais que isso. Eu não tô falando só do Corinthians, tô falando pra São Paulo, Palmeiras, Santos. Pra um time grande, ele é um bom banco. Um cara desse não pode ser titular. Mas não o Carille sabe usar ele, né? Exatamente, por é isso que o cara é o técnico. Aqui, a grande diferença é o Carille mesmo, porque o cara sabe exatamente tá fazendo o um conjunto jogar. Na mão do Carille resolveu. Aliás, eu acho que o cara é um monstro. O Carille é um monstro, porque o que ele faz com esse time do Corinthians é impressionante. É porque eu também concordo. Eu já fui nos dois jogos do Corinthians lá na Arena e pô, tem uns caras que dá desespero de ver jogar. Olha, é legal falar com um cara que tem consciência, porque o Mano fez isso. Já é falar, vocês estão tudo errado, não vai nada dos caras, bibi, que é anti. Porra, tem que enfiar um cara entender o que a gente fala aqui. A gente tem que dar a mão à palmatória que o Corinthians tem um baita de um técnico e um baita de um conjunto aplicado taticamente. Por isso que ele é líder, né? Então, ele mas é por causa do treinador. Ô, Eduardo, você sabe que às vezes a gente fica naquela discussão. Não, esse time é melhor. O que a gente estava agora falando do Grêmio, do São Paulo e do Corinthians? Mas o fator técnico, comissão técnica, departamento de futebol é tão importante, mas tão importante. É sim. É o seguinte, é por isso que fala, mas lá só tem refugo, mas tá jogando bem. Por quê? Porque às vezes o que acontece, aquilo que é bom num time onde tem uma má condução, você fala, nossa, como o cara não serve pra mais nada. Aí quando o cara não serve pra mais nada, mas vai pra um time que tem uma boa condução, isso mesmo. Aí fala assim, mas o cara tá bem agora. E a gente fica se baseando muitas vezes em nomes, né? Pra avaliar elenco, pra avaliar qual time é melhor. Não, porque esse... Conjunto. Aí você pega um time que tem lá 11 nomes famosos, você fala assim, não, puta, o time é do cacete, não sei o que lá. Mas aí o cara não joga. Já tivemos vários exemplos desses. Muito exemplo. Vários. Por exemplo, olha, o Fluminense é um time que você pega hoje, você fala assim, caramba, o Fluminense... Se você olhar o Fluminense, quem são os nomes famosos hoje do Fluminense? O Scarpa e olha lá. Só o Scarpa. Mas não dá pra chamar o Scarpa de famoso, concorda? Richarlison também não. Não dá, não, isso não é fama. Não ganhou nada. Famoso era falar assim, olha, o cara tem o Fred, né? Olha, mas é que tá, o Abelão é um baita treinador. Se vocês virem, tá vendo? O torcedor de São Paulo viu aí o Fluminense, cara. Porra, bicho, time bem arrumado. Você entendeu? Jogadores jovens que você nunca ouviu falar. Pelo Abelão é bom. Aquele menino Mascarenhas joga muita bola. Mascarenhas? Lateral esquerdo, Mas não é conhecido o que o Soma falou, né? Não é conhecido. Aí a coisa, mas não é Léo aí você esquerdo? Percebe. O lateral esquerdo do Fluminense é o Léo Pelé. Mas aí você percebe que é nitidamente... O Mascarenhas também joga na esquerda, não, né? Você percebe... Mascarenhas? Hein? Você percebe nitidamente. Parece nome aí de jurado do Santos. É. Jorge Mascarenhas. Mascarenhas, sua nota, troféu imprensa aí. Você percebe nitidamente que isso é trabalho de treinador. É, mas ó, o Abelão é bom. E aí exemplo, você vai chegar a uma conclusão amanhã e falar assim: não, mas lá tem o Scarpa, tem o Richarlison. É. Mas você não fala assim, não, no São Paulo. Ah, mas no São Paulo tem o Lucas Fernandes. Verdade. Você não porque fala. Não tá arrumado. Não tá arrumado. Porque não conseguiu ser arrumado. Então exatamente. É tudo relativo. Há 3 meses atrás ninguém vai falar do Grêmio lá. Ah, porque tem o Ramiro. Não vai falar, é verdade, não ia. Exatamente. Então, o bom conjunto, trabalho do técnico, direção, comissão técnica como um todo, faz aquele que é desconhecido amanhã virar o jogador que você vai falar, não, mas a gente tem o Ramiro. Exatamente. Amanhã, põe o Ramiro no São Paulo, não agora. Vai resolver. Não vai resolver. E vê o que vai acontecer. Mas é isso que o Eduardo tá falando, o Rodriguinho em outro time talvez não fizesse diferença nenhuma. Exatamente. Não fizesse diferença nenhuma. Põe lá o Rodriguinho no Flamengo. E tem a postura do time também, Sombra, porque é o seguinte... Olha a história. Eu vou contar a história. Você pega o Christian, que tá afastado no Corinthians. Ah. Um cara que ganhou um caminhão de dinheiro. Ah. Não é uma contratação barata. Um cara que tem nome, que tem história no Corinthians. E a partir do momento que eles viram que o cara não tava rendendo, não tava se dedicando, não tava fazendo por estar no time principal, afastaram o cara e tipo, vamos tirar do elenco. Isso aí mostra pro elenco, fala assim, ó, irmão, se você não fizer o seu... Você vai ficar lá encostado lá, que nem o cara. Porque nós encostamos um cara de 400, 500 pau por mês, que tem nome, tem história no Corinthians, e tá lá. Então você que tá aqui agora, que não é um cara que não tem nome, não tem nada, o cara vê, isso aí pega na cabeça do jogador. Enquanto isso, tem outros times com um monte de medalhão, então, é o resort, não jogando nada. Que é o resort do São Paulo. Exatamente. Entendeu? Isso aí mostra pro jogador que tá ali, o Rodriguinho da vida, que, meu, se você não se dedicar e correr... Os 90 minutos e fazer, que é a grande diferença do time corintiano. Ah, isso muda Motinha, muito. Mas há 10 anos eu ouço, o resort de São Paulo, Então todo jogador que passa pro São Paulo agora é uma porcaria. Questão... Todo mundo que passa pro São Paulo é uma porcaria. É um jogador todo mundo lá vive no resort? É questão que acontece dentro do São Paulo, é isso que eu tô falando. É questão de gestão, que você tava falando. É questão de gestão, mas também não é resort. Que é mal treinado mesmo. Cara, fazer o quê? Mas é que se o cara se acomoda por nome, ele continua no time. É isso que ele quis dizer. E nesse caso, o Corinthians também não tem mérito de ter afastado. Porque quem que contratou? Foi o próprio clube. Eles estão gastando Exatamente. Já errou na chegada, né? Errou na chegada. Não sabe que é um cara aí. Você não sabe que vai errar, velho. Às vezes, hein? Dá pra ter o cheiro, hein? Dá pra ter noção, né? O Vieira tá aqui do meu lado, dá pra mim. Cala a boca aí. Ô, Eduardo, um grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Qual é o próximo jogo do Corinthians? Botafogo aqui. Botafogo em bom casa time. E depois tem Ponte em casa. Aí é 6 pontos. Botafogo tá arrumado. Aí segura. Ô, Eduardo, eu acho que o cavalo paraguaio começa a mostrar os dentes agora, hein? Quando? Porra, legal. O Botafogo tomou de 2-0 do Avaí. Então, mas essa coisa não existe, não, hein? Sai nessa. Aí é a reabilitação. Cuidado, os caras vêm pra cima pra tentar recuperar com tudo, hein? Então tá bom, Edu. Um abraço pra você. Falou, um grande abraço pra vocês aí, belo programa, valeu, um abraço. Valeu, esse é o Eduardo participando aqui do Estádio 97. Ô, corintiano, que adora o Romero igual o Alê. Oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia, você merece Extra Gol, beba com moderação. Você quer interromper o programa pra algo muito importante, Vieira? Não? Você levantou a mão aí? Ah, não, dei tchau pro Zé, o Sérgio Louco. Tchau. Tá dando tchau pros caras. Olha aí, o outro tá lá, meu. É uma bichona, hein? Você gosta do Morenão, hein? Você gosta do Morenão. É um macho passando ali. Tchau. Oi, tchau. Ô, Marcão. Agora eu entendi o que aconteceu no resort. O Vieira se mostra mais uma vez ser um grande chocador de cenoura. Que isso! Por isso que no resort ele falou, Marcão, eu vou na sauna com o Sérgio Louco. Falou isso? Assim, eu não falei nada disso, não. Ô, Vieira. Eu vou te processar. E a mulher dele ficou procurando, chegou, Mota, você viu o Vieira? Eu falei, não. Você viu o Vieira? Vem cá. O único aqui do programa, que lá na comanda tá escrito assim... Passou pelo spa. Ai. Foi o Vieira. Olha lá. Eu falei. Foi na sauna. Juro. Não. Você gosta do malhadinho, hein? Juro. Vocês estão de brincadeira. Juro. Não pode ser. Spa, Vieira, não funcionou. Sério? Não, eu sou um cara... Ô, Vieira, que é isso aí? Eu sou um cara tão bom que eu dei de Dia dos Namorados uma massagem pra minha mulher no spa do resort. Tá bom, mas tem que dar mesmo. Ela é casada com, ele é casado vendido. Com o Sérgio. É. Esses trouxa vendido aí. Louco. Um abraço pro Sérgio Louco que tá ouvindo a gente. Engraçado que o Sérgio Louco tava no meu quarto, né? Opa! E ele tava... Ah, então era homenagem? Não, não, é equipe Rádio Energia 97. Eu tava lá na produção e ele ficou hospedado no meu quarto. Opa! Ah. E aí, já o Sérgio Louco, tava, eu vi umas cuequinhas azul, preta e branca. Ah. Aí ele falou, não, hoje eu quero encantar. Que isso? Quer encantar, ah, mano. Agora entendi. Ah, não pode ser. Atenção, você aí, Ale, você que tá cansado, você tá cansado de esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Porque às vezes você precisa pegar um táxi pela empresa e o carro que é cadastrado na empresa demora uma eternidade. Ou então quando você paga o táxi antecipado e só depois você vai receber o reembolso. Um mês até receber o reembolso, se não for mais. Complicado. Vamos mudar essa situação. Por que você não indica a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? Você ainda ganha R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99. É vantagem para todo mundo. Você fica bem com o seu chefe e sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. Para pegar seu cupom de desconto, é só acessar corp.99taxis.com/estádio97. Pega aí o link, corp.99taxis.com/estádio97. Nesse link, você indica qual empresa que você trabalha e você ainda arruma o cupom de R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99, tá bom? E quem entra aqui no ar e falando, eu vou de 99 Corp, ganha um kit da 99 muito legal, com caneta, suporte para celular de carro, copo personalizado, porta-cartão para celular, é bacana demais, hein? Ó, que tem mensagem já, as cornetadas. Fala galera do estádio, quem tá falando aqui é o Marcelo Lima do Capão Redondo, beleza? Opa, quero dar as boas-vindas ao Marcão, finalmente alguém pra deitar. Ora. Nesses trouxas, é isso aí mesmo, Marcão. Deita nesses caras aí, mano, porque o Mota, pelo amor de Deus, só tomava as deitadas, toda vez que começava o programa. E não era o Sombra que abria, era o Domênico, já dava aquele desespero. Pô, hoje é dia de tomar só deitada. Nossa. Mas agora tem o Marcão, mano. Boa, Marcão! Aê, olha o Estádio 97, tamo junto, abraço pra todo mundo aí. Porra. Olha o Marcão, porra, conquistando corações, hein? Aí, tamo junto, nossa, Marcelão. Mota, responde alguma bichona, coisa, né, velho? Tudo nosso aí, Marcelão, o moleque é zica aí, ó. É que os caras que gostam, né, bombadinho, não vão fazer nada, né? É isso, mano. O cara é São Paulino, Mota. O cara é São Paulino. E aí, eles ensinaram que o cara aqui. E daí? É, nada a ver isso aí. O cara se identificou com a relação. É, dá pro Marcão, hein? Nossa senhora. Nossa, olha, você viu? Ficou chateado. Que ciumeira, né? Ah, o Motinha é parceiro aí, mano. Motinha é correria também, mano. Ué, não tem nada demais, velho. Eu gosto mais do Marcão, pô. Não. Você escolhe. Você ficou meio chateado. Eu gosto do Marcão também. Ficou chateado, né? Não fiquei não, velho. Você ficou com a carinha de gato do Shrek. Eu não tenho esse ego, não, velho. Não? Não. Essa aqui não pareceu, né? Mas essa aqui não pareceu. Boa noite, amigãos. Leonardo da Saúde. Boa noite. O time do Corinthians é um time bem ajustadinho. Futebol hoje em dia mudou, gente. Ninguém tá jogando mais com salário nem com nome. É muito do futebol, é aplicação e movimentação. É disciplina tática, isso o Corinthians tem de sobra. Então, assim, não adianta superestimar, falar que Felipe Melo, que Borja, quem é Borja, Borra, sei lá, joga bola, guerra. Vamos acordar, gente. Deitando, Domênico. Ó, que porrada. Nossa, agora... O cara falou bem. Mas isso não é deitar. Só faltou falar da Leloca. Isso não é deitar. Aí você percebe, com uma declaração dessa, que o cara nitidamente não conhece porra nenhuma do futebol. Ah, eu também acho. Desculpa, falar que o Guerra não joga bola... Borra. Aí, desculpa. Você pode falar qualquer coisa, brincar, mas falar sério. Falar que o cara, Guerra não sabe jogar bola. Não jogou. Desculpa, velho. Vai tentar aprender a futebol. Vai estudar aí, vai. Encher o saco. Vai arrumar fimosa. Nossa, língua, vai. Velho. Faz qualquer coisa. Mas falar que o Guerra não joga bola, velho. Não. Ah, perdeu a razão. Aí, desculpa. Ele mesmo se deu a razão pra ser zoado. Puta de um trouxa. Ah, Domênico. Domênico Katz, eu tô aqui pra falar a verdade, meu velho. Eu não tô aqui pra fazer charminho e passar a mão na cabeça de ninguém, não, velho. Calma, Domênico. É burro, tem que falar. É uma besta, cara. Eu sou assim mesmo. Eu fico assim. Tem conversa. Pra que isso? Você começou devagar. Segue o jogo. Sem fato. Olha, eu não sei. Desculpa. Eu me cedi, não. Estão os participantes. Primeiro foi o Mota que... sentiu o bar. Não, mas esse daí, isso ele merecia. Esse merecia. O Mota? Não, esse aqui. Aí, ó. O Mota não merece. O ouvinte aí, falou uma bobagem dessa. Aí, brincadeira, meu domínio. Olha, olha o que o cara falou, velho. Só paulada. Solta outra aí, vamos ver o que fala aí. Aí, mano, você fala que o Santos não incomoda mais, velho. Incomodava só na época de Mengal, Durval, Pelé. Ai, e aí, você tá esquecendo das pedaladas? Aquele antes tomaram 3 sacoladas, meu. Isso é pra você chupar a sua galinha. Mano, trouxa. É nóis, rapaziada. João Paulo de Guarulhos. Isso aí. Quem cara tá vendo? Consente, aí é um ouvinte galinha, consciente. É. Isso aí. Você vê a diferença? Cadê o mano? Tá caladinho ali, ó. Tomou uma jorrada. Dele, é isso aí. Tomou uma jorrada agora. Ele tá pedalando até agora. Mora dessa, ele deve estar tá sentado. Mas vamos fazer o Vieira agora. O Vieira agora vai vomitar. Ó, Vieira, olha a recepção. É legal. Ah, nossa, ele vai, agora ele fica com nojinho, assim. Não, isso, não vou nem olhar. Não. É que tá cheio de mulher na recepção. Haja coração, ficando... amigo. Tá cheio de mulher. Sua mulher, Vieira, ela não se importa, assim? Você trabalha num ambiente que tem muitas mulheres, ainda mais no meio artístico, rádio. Eu sou um cara sério, eu sou um cara... Não, se preocupa, mulher, né? Não, é muita mulher bonita, esse que é o problema. Não, mas a mulher já sabe por que não deve se preocupar com ele. Não, ela sabe que eu sou um cara sério e respeitador. Ele sabe que ele gosta de mulher de badalo. Vai, que catar. Isso? Quem gosta de sino aqui é você, moto. Ah, vamos lá, mais uma mensagem, mais uma cornetada no 94-353-0150. 94-353-0150. Oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Fala galera, boa noite, sou o Rodolfo de São Mateus, gostaria de perguntar pro Sombra e pro Marcão o que que eles acham da se vai dar certo a dupla Petros e Jusilei, e outra coisa, eu gostaria que vocês comentassem, e eu queria saber se vocês acreditaram que o William José negou o Barcelona, velho. Claro. Um abraço aí pra todo mundo. Não, olha, antes só de mais não, nada, Domênico, eu percebi uma coisa estranha aí. Excluíram o Mota. Você viu que ele excluiu o Mota? Falaram pro Mota? Ah, eu quero saber do São Paulo. Só Marcão e Sombra? Marcão e Sombra e o Mota. Por que que não falou do Mota? Não, é que o cara tá falando sério, ele não tá... Como assim? Não. Como assim? Não, vocês estão sacaneando o Motinha, o ouvinte... Mas ele não chamou o Mota, por quê? Ele não sabia que o Mota tava aqui. Deixa eu sacanar isso aí. Mas ele vai expor a opinião dele também, porque ele tá fazendo parte. Tá, como não, Mota? Porque ele também tá fazendo parte, como assim? Não, seria interessante que você expusesse. Você não acha, Sombra? Eu também acho, a gente vai expor a opinião. Então fala, Mota. Foi um tanto rude por parte do... É, também achei. Fala, Mota, o que você acha? Mota arrumou o óculos, ferrou, hein? Olha, quando eu vi a notícia do William José, eu fiquei espantado. Eu achei que era pegadinha. Não, mas eu achei que era montagem. Até agora eu acho que é montagem. O agente dele nega. O agente dele nega. Nega, eu acho. Nega que ele tenha recebido a proposta? É. Já pensou? O do Lucas Lima também nega. Mas Marcão, você quer falar sobre o Jusilei Petros? Tá? Com certeza. Já vou adiantar que agora de antemão, é sério, você fala. De antemão, nossa, pro ouvinte, eu vou falar que é melhor. Melhor dupla de zaga do campeonato. Melhor dupla de volante do campeonato brasileiro, Jusilei e Petros. Antes de começar a jogar, já tô avisando. Pode vir a ser mesmo, Marcão. Já tô avisando. Se o Petros vier pra jogar o que ele jogou nos gambá lá aquela vez. Gambá! Gambá! Vai deitar, mano. São Paulo não vai tomar mais um gol até o final do campeonato. O gambá. Petros, que no campeonato espanhol, segundo eu vi aqui, tem a média de desarmes muito próxima do Casemiro. Joga muito. Jogou Petros muito é um grande, no Betis. Grande ladrão de bola. Jogou Petros. Muito no Corinthians. Só não pode ver com o juiz. Só não pode ver juiz. Exatamente. Aí, é porque ele e o Dudu, né? Também não pode. Esse também não pode. Também não pode, né? Hoje já melhorou, né? Antigamente. Esse é Estádio 97, aqui na Energia 97. Oferecimento de HDI Seguros. Quero falar com... O que me incomoda, Sombra? Desculpa, não, a gente falou do juiz, né? O que me deixa incomodado, né? O que, Domênico? Não é, porque o Petros tava no Corinthians, né? Naquela época do negócio do episódio do juiz, tá, aquela coisa toda, né? Como é que pode um companheiro agredir outro companheiro de trabalho, rapaz? Sabe assim? Tá lado a lado, sabe? Mesmo lado, sabe assim? Isso que eu fico preocupado. Não é, né? Sabe? Você imagina se a gente trabalhando... É, aí um discute nós aqui, Sombrinho, um discute vai sair numa porrada. Diverso, não é, não existe não vai sair isso. Na porrada. Não existe, não pode, aconteceu não isso, entendeu? É estranho, mas vambora. Segue aí o jogo, vai. Pô, e os mexicanos lá estão pé da vida com o Osório, né? Toma de 3 lá da seleção da Alemanha. Cacete, mas não foi 3-2? Não, 3-2. Não? Os dois ficam pro próximo campeonato. Só ficou no sonho dos caras. É. E agora a Alemanha enche. 7 minutos, levou 2. Olha, definição lá do Benjamin mexicano lá, ó. Da Fox Deportes. Temos hoje em dia uma combinação de um senhor que está sentado no banco de reservas da seleção mexicana, que está completamente louco, e jogadores medíocres. Nossa senhora, pegaram pesado, hein? Mas peraí também, né? O México não tem aqueles... Tem um timaço, nunca tem renovação, né? Ó, vou falar pra vocês. Olha, o México, Sombra, não tem capacidade, mas não é o Osório. O Osório gosta de montar time de videogame, mas Sombra... O México chegou na semifinal e pegou a Alemanha. Eles foram pegar a Alemanha. A grandeza é muito... Copa das Confederações é um campeonato... Tudo bem, mas a grandeza de México contra a Alemanha não dá. Mas a Alemanha tá com o time da Olimpíada. Pode estar com o time reserva. O México não vai bater a Alemanha nunca. Alemanha é Alemanha. A Alemanha tem 4 Copas do Mundo. Foi o time que mais praticamente mais chegou em final de Copa. Como é que você vai chegar no México... Nunca disputou final de Copa do Mundo. Pega os caras, vai tomar pau. Tem que entrar fechadinho também. Ó, né, os caras entraram aqui outra. Contra não a seleção brasileira, meteram 7 aqui em nós. Mas não dá pra ir pra cima da Alemanha. Mas é a característica do futebol mexicano, gente. Independente de ser Osório ou qualquer outro treinador, o México sempre joga ofensivamente. Isso aí independe de treinador. Isso é verdade. Desde a época do Jorge Campos lá, os caras sempre vão pra cima. Você vai enfrentar o King Kong, você vai chegar... Vai pra cima dele. Ah, então, mas é uma maneira de jogar, né, gente? Tá louco. Mas o Marcão, os caras tomaram 2-2, 7 minutos, enfrentar o King Kong. Tomaram 2-2, 7 minutos. Eu achei que ia ser... 7 Brasil, não. Eles continuaram aberto. Olha... Gente, ó, na boa, cara. Não dá. Não dá. É bonito de ver, mas... Mas aí o treinador... O Osório não dá. Tem alguns treinadores. Tem algumas jogadas que é bonita de ver, algumas coisas... O Osório ganhou lá a Libertadores, acho que uma ou duas, né? Ah, velho, já foi, hein? Não dá mais, né? Agora, quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto. Um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor. Agora vamos ao Momento Sem Parar, vamos lá? Opa! Vamos. Momento Sem Parar, 3 ouvintes na sequência, sem parar. Um jeito novo de comprar, pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem parar, sua vida, seu tempo. Domênico, chupa que é legal. Chupa, Domênico, tem mundial. Chupa, Domênico, chupa que é legal. Chupa, Domênico, pega no meu ar. E não larga. Chupa, eu Domênico. Acho, eu acho, olha. Que pega foi aqui, não larga. Meu advogado. É. Ele quer a gravação, hein? Porque vamos entrar com um processo com relação a essa música. Vai demorar. Essa música não existe. Até já, lá já morreu. Na época que saiu essa música... Saiu uma lei que aí... Chegou aqui um ofício aí do juiz pra não colocar. Mas vocês estão colocando de novo. Não é fácil. Vai. Alô? Cala a boca. Alô? Alô? Quem fala? Quero ver se eu cantar do Sombra. Quero ver se eu cantar isso, tá? E todo saidinho aí. Machão? Não. É, trouxa. Alô? Alô? Quem fala? Fala do meu time. É o Hugo. Não fala em nenhum momento do time. Fala. Não. Pera só um minuto. A música do Sombra não fala em momento nenhum do São Paulo. O senhor é um vendidinho, senhor. O senhor é um vendidinho. Um dos únicos que aqui defende o senhor sou eu. Puxa saco. Senhor. Quando você tá lá, meu time perto, você fica colocando a música do Choro. É que pedem pra mim. Você já deu cartão pra mim. Você é traíra. Eu? Quem dá cartão é o juiz. Já deu. Mas como eu dou cartão? Não. Você influencia. Tá começando agora, amor. Ai, meu Deus. Alô. Oi, Dodô. Opa, quem fala? É o Hugo, tudo bom? Hugo, tudo bem? Oi, tudo bom. Tudo jóia, Dudu. Tá bom, Hugo do quê? É Hugo Pedro Melo dos Santos. Quantos anos, hein, Hugo? Eu, 28, ô, Dudu. Ah, 2.8. E o bairro? 2.8. É. Eu moro em Osasco, mas agora eu tô aqui na 9 Oss. De Julho. É um mundo de Oss. O Bá adora, o mundo de Oss. Zona e Osasco. Osas. E qual que é o time? É o Tricolor Paulista, Dudu. Vamos falar de alguma outra. Não, porque o São Paulino, mesmo em mau momento, tá ligando toda ele hora. Ele não é modinha, então. Não é modinha. Ontem você xingou o cara. Não, mas o cara falou besteira. Mas o cara falou besteira. Agora, o não é modinha? Torcedor aí, quando o time tá ruim... Não liga? sumiu aí, até nas estatísticas do bar, não é verdade? É mesmo? Não sei, você tem que falar... Caramba, com pra caramba! Você tá jogando nas costas do bar pra trazer números. É, que o Databá que dá né, os números pra nós. Databá. Tá falando do Palmeiras, fala o nome, então. E aí, Tricolor? E aí, Motinha, beleza? Tá feliz aí? O Petro chegou, né? Ah, o Lucão foi afastado. É, veio umas contratações boas aí, né, o Petros, acho que desde o começo do ano aí a gente tem aí o Jusilei, o Prato, tem se o Rogério ele conseguir montar um esqueminha, ele consegue extrair boas coisas. O problema é que não tá encaixando ainda, eu acho que vem bem do momento também do time. Você acha quanto tempo o Rogério vai conseguir encaixar as peças? Ó, se ele começar a focar em ter um padrão de jogo, agora com essas peças novas que estão vindo, acho que coisa de alguns dois meses, né? Ele consegue achar... Não, ele consegue achar dentro de alguns meses, se ele tiver uma dedicação aí. Alguns meses. Parece que alguns... até novembro, assim. É. Novembro. Tá alguns aí, alguns 80 faltando quatro mesmo. Rodadas pra acabar o brasileiro, ele ajeita o time, que vai entrar de férias. Só que o problema é o seguinte, o Rogério, ele iniciou um projeto. Dentro desse projeto aí, eu pelo menos na minha visão, acho que ele não conseguiu, ele perdeu o pé, não conseguiu levar isso adiante. Deu uma perdida, a gente tá vendo que tá meio perdido, o time não tem padrão, não tem assim, não consegue jogar do mesmo jeito todos os jogos. Mas eu acho que assim, dentro de alguns meses mesmo, eu não digo pra esse ano, eu acho que se ele conseguir ter essas peças prontas pra jogar e pra montar o esquema que ele quer, dentro desses meses que faltam aí pra acabar o ano que vem ele já tem um time montado e redondo. O problema é assim, tem que montar e manter. Eu vi uma discussão, eu tava assistindo, escutando vocês esses dias, uma discussão aí sobre o time do... alguns times, né? O São Paulo, por exemplo, é um time que forma bastante e tem uma necessidade de vender mais. O Corinthians, ele não forma tanto, só que ele retém um pouco mais das festas que ele tem, principalmente aqueles caras que ele acha que são times menores. Então acho que essa que é a diferença aí de alguns dos times da capital. Né? Mas, ó, desculpa, no ano passado o Corinthians começou a se desfazer de um monte de jogador, hein? Verdade. O Corinthians sofreu um desmonte danado. Eu acho que isso aí vai muito do período. Bicho, se aparecer proposta, o time estiver precisando de grana, meu amigo. O cara vende mesmo. O cara vende. É assim, ô Sombrinha, é que todo mundo precisa de dinheiro, né? Não tem um time que fala que é uma unidade, a não ser o Palmeiras, mas a gente sabe qual é a situação, né? Mas, Hugo, outro patamar, né? Ô, Hugo. Chama o Hugo. Independente dos jogadores que estão chegando agora, eu acho que assim, ó, o São Paulo, com o time que tem hoje na mão, o Rogério Ceni tinha que estar extraindo resultados muito melhores, você não acha? Ah, com certeza, viu, Marcão? Eu acho assim, que independente de perder peças, o Rogério já deveria, pelo menos já deveria estar achando ali um método, um esqueminha pro time. Tendo aquela. Porque ele tem, querendo ou não, uma espinha dorsal. Então, assim, o que mais me incomoda é não ter um padrão, não ter um jeito de falar assim, pô, o São Paulo joga todo jogo, ele joga desse jeito. Entendeu? Pelo menos eu não vejo isso. Há pouco tempo atrás ele não tinha nem padrão e ele não sabia nem quem eram os 11, né, Marcão? Não sabia. Esse é o problema. Aliás, ele não sabe até hoje. Esse é o problema, eu acho. Aliás, ele não sabe. Exatamente. O corintiano que ligou agora aí, pô, foi, eu acho que você achar um diamante. É um milhão. Agulha no palheiro. O cara, ele foi perfeito aí. Corintiano, geralmente eu não concordo com o corintiano, que ele viaja muito. Mas olha, o cara foi tão inteligente que eu acho que nem deve ser corintiano. Não, difícil. Não deve ser. Não, os caras estão falando aqui no Twitter que o cara não era corintiano. Não era corintiano. Parece São Paulino. Mudou depois que saiu da faculdade. Não é corintiano, não. Acho que alguém tava ameaçando ele pra falar que era corintiano. Mas ele foi perfeito no que ele falou, viu? Ele foi perfeito no que ele falou, ele expôs uma coisa aí que eu também levo comigo com relação ao time do Corinthians. O time do Corinthians não tem nada de especial, o que ele tem é um Carille, um técnico, que está conseguindo montar um padrão, montando uma consistência junto com as peças que ele tem, entendeu? Ah, mas aí o Carille é o seguinte, né? Parabéns para ele, né? Ele tem algo de especial, sim. Méritos, tem, né? Tem o técnico. O Cássio tem cara de especial, não tem? Ah, não. Que isso! Hugo, eu queria aproveitar que você é São Paulino, só pra destacar que eu acho que é um fato importante hoje no dia do São Paulo. Certo. O empresário lá... Não é fácil não, meu. Tirou o sombra do eixo. O agente do Cueva veio com um papinho aí hoje. Sim. Foi colocado... É, eu tô sabendo por vocês. Veio com um papinho aí, tipo... Falamos no começo do programa. Estão criticando a gente lá internamente, não sei o que lá. Continua assim. Blá, blá, blá, continua assim, vamos embora. O preço que ele vale é o preço que derem por ele. E se chegar com o preço que é do nível do Cueva, nós vamos embora, não sei o que lá. Muito bem, eu queria deixar assim, alerta ao torcedor de São Paulo, não caia em ladainha de agente de empresário, não caiam nessa ladainha, má fase, jogador tem em todo lugar, má fase, olha, você pode ter, hoje já pode ser, lá no Flamengo deve ter jogador em má fase. O Guerreiro foi vaiado no Flamengo? Ou seja... Tem que tomar muito cuidado com aquele jogador que já mostrou que é bom e que às vezes vive uma fase ruim. Quando o agente vem desse jeito, na verdade, o cara, na minha opinião, tá querendo apenas criar um conflito nas mídias sociais e acaba induzindo o torcedor a ficar com raiva do jogador. E com eu isso, acho, o jogador pede a transferência e ele começa a pular de galho em galho para ficar burnando os 10% cada transferência. Não esqueçam que agentes de futebol ganham dinheiro e muito dinheiro nas transações. É lógico. Ganham muito dinheiro nas transações. Então é o seguinte, o Cueva estava contundido, voltou, não voltou tão bem. Contra o Atlético Paranaense, uma semana atrás, jogou bem. Eu acho que não... No domingo, já não jogou tão bem. Quando você tem um bom jogador, a torcida tem que ser inteligente. Agora, quando há insistência num jogador que nunca foi nada e a chance de ser alguma coisa também, aí ainda vá lá. Se vocês caírem nessa daí, você torcedor que tá aí todo putinho aí com o Cueva, que depois vai lá no estádio também pra vaiar, encher o saco, não esqueça, e principalmente quem vai lá pra encher o saco, são pessoas que pouco conhecem, às vezes, da história do próprio São Paulo Futebol Clube. Uhum. Exatamente. É a molecada que o primeiro relacionamento que teve na vida não foi com uma pessoa, foi com Twitter, foi com Facebook, etc. Verdade. Mal conhece a coisa e, sabe, tem muita gente... Né? Vive no virtual. Vive no virtual e tem pouca experiência de vida. E talvez pouco conheçam da história do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo Futebol Clube é um dos clubes que mais teve problema com atletas de bom nível técnico, a demorar a entrar num ritmo de jogo e depois trazer títulos ao São Paulo Futebol Clube. Olha, eu vou te falar uma coisa, se existisse mídia social na época de Dario Pereira, de Careca e de Raí, caramba, o São Paulo não teria sido campeão brasileiro do que foi, nem campeão da Libertadores da América do jeito que foi. É verdade. Porque Dario Pereira, ele veio em 77 pro São Paulo, sofreu inúmeras contusões. Quando jogou de meia, não dava certo. Se existisse mídia social na época, falava assim, puta de um bichado, puta porcaria. Careca, ele ficou mais de um ano até começar a jogar bem, sofrendo com gota, adaptação, sair do Guarani, jogar no... É diferente. Depois de um ano, o Careca participou e foi responsável direto por um dos melhores times da história do São Paulo Futebol Clube, na época, os Minutos do Morumbi. Deu um título brasileiro pro São Paulo como ninguém em 86. E é, para a maioria dos São Paulinos, o centroavante titular dos maiores da história do São Paulo. Pro meu pai, ele é o melhor. Caraca, então, você tá vendo? Pai, pelo amor de Deus. Aí vem um tal de Raí. Lindo. Que é isso? Opa, que bicho! Eu ouvi aí um lindo. Ah, não! Aí que bicho! Olha aí! Não, Motinha! A coisa tá feia, a concorrência pra você, hein? Ô, Santista! Agora vocês vão negar que o cara é bonito também. Ah, que meigo, hein? Que coisa meiga, hein? Muito machismo. Mas pra você, não, mas peraí, tá? Peraí, peraí. Peraí. Beckham ou Raí? Beckham. É, pô, não dá, né? É estilo, tradição, né? Cara, tem estilo. Né? Agora, Benedetto, você tá sendo tá, né? Olha, aquelas tatuas. Pior que encomenda, viu? Aí veio o Raí. Raí, revelação, jogador revelação, de bom futebol. Foi contratado, a contratação mais cara na época. É. Veio pro São Paulo Futebol Clube. Em 88. 87, 88. Foi nesse... Certo. Sabe quando que o Raí foi se dar bem no São Paulo? Quando o Tele chegou em 90. Verdade. Imagina. Quando o Tele chegou em 90. E aí, olha o que o Raí fez pelo São Paulo Futebol Clube, me perdoem. Mas hoje é fácil dizer, né? Porque é tri da Libertadores, é tri mundial. Mas os caras que desbravaram a mata lá atrás, foi Raí, foi Miller, foi Zete. E se fosse nessa ladainha aí de nego que fica aí pela, entrando em ondinha de internet, meu amigo... O próprio Tele era considerado azarado, né? Tele é o maior pé frio da história do futebol brasileiro. Ele chegou no São Paulo com fama de pé frio. Então, olha, graças a Deus que naquela época não tinha internet. Graças a Deus. Porque assim, você lia ali a notícia... olha, eu lembro como se fosse ontem. Lá, o torcedor, esse é puto, hein? Com o careca em campo. Eu lembro, falecido Hélio Silva, chefe da TUSP, torcida uniformizada de São Paulo, que faleceu recentemente. Eu lembro dele, eu ouvindo uma emissora de rádio AM, pós-jogo, o São Paulo jogando no Morumbi, teve um resultado horroroso, o careca não jogou nada. E na rádio, o Hélio Silva falou assim, né? É centroavante do Arapiraca que nós trouxemos. E o São Paulo tinha vendido o Serginho pro Santos. Mas isso se limitava ali ao estádio. Hoje, com as mídias sociais, a coisa ganha um corpo gigante. Seria terrível. Seria terrível. O Tele não ficaria no São Paulo. Não, e pior que hoje estão invadindo as mídias sociais do Cueva xingando ele. Foi o que eu falei aqui no começo do programa, um absurdo. Estão fertilizando para criar uma situação incompatível entre Cueva e torcida. E amanhã nós vamos perder um bom jogador. Até porque o Cueva mesmo, foi a primeira coisa que eu falei no Twitter aqui, eu falei para ele, alguém ouviu o Cueva falando que estava insatisfeito no São Paulo, que pode ir embora, que está sendo maltratado no São Paulo? Ninguém ouviu isso. Saiu uma matéria de que o agente dele deu uma entrevista falando isso, bababá, e aí já virou uma montanha. E aí, daqui a pouco o nego vai dizer, mas você na mídia social mete o pau no Lucão. Ô, meu amigo, você não quer comparar, né? O Cueva com o Lucão, né, meu amigo? Não dá, não dá nem pra comparar. Não dá, né? Ei. Não dá. O Cueva já teve uma fase muito boa, né? Jogou até com a seleção peruana, já jogou... Pior, o cara até agora, antes de machucar, era o melhor jogador de São Paulo. Quando ele não jogava, falava assim, também faltou Cueva, faltou Cueva, faltou Cueva. Exatamente, tava comendo a bola. Mas, ô, Sombra, eu sou daquele tipo de torcedor que... Se o São Paulo perde no domingo, no, na segunda... Eu ligo o rádio mais tarde pra não ouvir o placar do rádio. Ah, medroso. O cara fica com medo, velho. Não, eu vou ser sincero com você que já teve vezes em que eu coloquei o placar e tirei o fone. É, então, não, exatamente. Só que assim, eu acho que... O placar é temido, né? Eu acho que independente da fase, do resultado que o time teve, eu acho que a torcida ela tem sempre que estar apoiando. Não adianta você ficar criticando, principalmente o jogador via redes sociais, e indo no estádio de futebol lá só pra xingar o cara, pô, tem que ir lá e torcer. O jogador ele passa, o time ele fica, entendeu? Então, eu acho assim, independente do que a situação que o time tá passando, eu acho que o torcedor ele tem que ir lá, tem que brigar com palavras, gritando, incentivando o time, não vaiando. Eu acho assim. O São Paulo, a torcida de São Paulo, ultimamente, ela tá muito... Ela tá muito, assim, não sei. Parece que ela não tem a mesma dedicação. Mas o Hugo, quantos anos? Não, Hugo, quantos anos você tem? 28. 28, você é relativamente novo. A torcida de São Paulo sempre foi uma torcida de pegar no pé no estádio. Sempre. Sempre, exatamente. Sempre. Eu tenho 48, 20 anos a mais que você. Sempre foi uma torcida de vaiar atleta. Sempre foi. Isso não tem jeito, isso não vai mudar, é a característica. E depois da década de 90, ainda que o São Paulo ganhou tudo, ficou mal acostumado. Ficou mal acostumado. O que eu tô dizendo é o seguinte... Mas tá mudando, porque... Se a gente trouxer aquela coisa do estádio pras mídias sociais, porque o jogo acaba, o cara tá de cabeça quente, beleza, vai pra cá, todo mundo se acalma, o cara vai tomar a cerveja dele, beleza, não sei lá. O dia seguinte é o dia seguinte. Só que as mídias sociais fazem com que o jogo não termine nunca. Exatamente. Ele fica remoendo. Melhor coisa de fazer quando perdeu, velho. Sai da internet. Sai. Não, sai do Face, sai do Twitter. É que melhor coisa que você faz. Pra mim, a crítica ela tem que vir pós-jogo. Durante o jogo ali, você tem que incentivar, acho que do começo ao fim. O time pode estar jogando pessimamente, tipo, tá tendo um dia horroroso, mas eu acho que tem que estar ali incentivando e mostrando pro time que tá junto, porque. toda vez, esse ano mesmo, no começo do ano, a gente tava enchendo o estádio e o time, às vezes, meio que ficar pingando, mas a torcida sempre tava junto, e eu acho que isso tem que ser do começo ao fim. O time não pode ser abandonado pela torcida. E mas às vezes eu acho que a torcida de São Paulo, ela dá uma... Não mas sei posso se é falar, em relação... Hugo. A média da torcida do São Paulo está muito boa ainda, viu? Mesmo pela essa crise toda que o São Paulo passa, 3 eliminações, toda essa confusão, jogador indo embora, a média continua boa da torcida do São Paulo, né? É, a média tá legal, a média tá legal. Então isso aí não pode cobrar. Quando você tem um jogador falando mal da torcida, é exatamente por isso. Porque a torcida tá apoiando o São Paulo. Apesar de toda essa confusão, assim, né, essa crise, a torcida do São Paulo vai ao estádio, entendeu? Lógico, São Paulo fez promoção de ingresso, mas a torcida mesmo assim vai. Porque tem vários times aí que acontece, quando acontece essa desgraça que o São Paulo tá vivendo aí, muita gente abandona, velho. Então, isso aí não dá pra cobrar a torcida. Porque a torcida vai ao estádio, faz a média de público, apoia, critica. E é o direito deles. Mas por que você falou isso e olhou pro Benedetti? Ah, não, não queria falar, né? Ô, Mota, é verdade não que entendi você também, o programa falou que eu sou o Tarzan e vou enfrentar o King Kong? É. Verdade que você falou isso no programa? Ele falou, mas... Não, falou, então, você confundiu o jacaré com o King Kong? Não, não falei isso, tá vendo? Não falei não. Eu sou o Tarzan. Ele é falou. Uma besta, falou, eu sou o Tarzan, né? Eu vou enfrentar não, o King Kong. Não, ele cruzou as histórias. Né, não. Quem foi o Xoxo? Falou isso. Não, eu não fui, não olha pra mim. Foi você. Não fui eu que falei isso. Olha, eu não duvido. Falei pro Marcão, dei um exemplo. Eu falei, vai vir o King Kong na tua frente, você é o Tarzan, você vai fazer o quê? Você vai falar, vem? Isso, exatamente. Só que você botou o Tarzan, mas o Tarzan, ele lutava com o leão, com o jacaré. Mas eu quis dar um exemplo. Não é com o King Kong. É um herói. O King Kong ia fazer assim com o Tarzan. Então, mas é isso que o México fez com a Alemanha. Não, mas é... Inclusive, não, tem muito que a Alemanha dinheiro. Fez com o México. Nossa! Não, eu quis dizer King Kong é a Alemanha. Isso. E o México é o Tarzan. Isso. As pessoas eles estão no mesmo filme. Estão no mesmo filme. Jack Sparrow meu brigando com o Homem de Ferro. E o Osório na mão do King Kong. Ô, Mota. Oi. Ah, eu não quero atrapalhar aí o momento sem parar, porque eu acho que tem os torcedores que estão querendo... E eu queria agradecer aí a oportunidade aí de estar trocando uma ideia com vocês aí. Eu escuto o Estádio 97 aí quase todos os dias, voltando do trabalho. Velho. Acho que vocês são fodásticos. É nóis. São pagáveis e muito mais pagáveis. Zé, dá um aumento pros caras aí. Ô, Zé. Ô, Zé. É, dá aumento pra nós aí. É, o Dodô, show de bola, hein, Dodô? Você é o mais doido de todos, hein, meu? Eu sou o quê? Ele é. O mais doido de todos. Doido? Você é o cara, velho. Por que doido? A gente controla ele com remédio, hein, velho? Tá normal. Vamos falar o remédio que eu dei pra velha. Quando o time do Palmeiras tá em má fase, é o melhor fase que tem no estádio. O cara gosta de ver você sofrer, Dodô. Mas faz sucesso do estádio. Só que faz tempo que... Espera aí que isso aí já volta. Só que faz tempo que não acontece isso e não vai demorar, hein? Velho. Quer dizer que o sucesso do estádio faz tempo, hein, filho? Ô, Dodô. Opa. Eu falei pra vários conhecidos meus, eu falei assim, ó, o Palmeiras vai receber um estádio novo, o Palmeiras ele vai voltar a ser grande do jeito que sempre foi. É. Só faltava esse fator casa aí, que eu acho que o time tava... Certo, acertou, né? O clube tava, mas o... Eu torço pro São Paulo, mas a gente... Você gosta do Verdão, futebol, né? Então... Pode vir, se quiser vir pra cá, vem pra cá, é nóis. Não, não do muda Verdão, porque não. é legal. Pode bom, hoje tá legal. Uma má fase você pular em cima da mesa. Aí fica legal. É. Mas vai demorar pra acontecer isso, viu? Não sei. Hugo! Nunca mais vai acontecer isso. É, calma, já tem umas eliminações aí pela frente. Olha, Libertadores. Calma. A sacolada de 6 ainda esse ano não aconteceu. Não, ainda não? Ainda não. Todo ano tem uma sacolada de 6? Ontem ia falar isso. O pessoal já achou que era ontem, na hora que você quer falar isso. Quase, no começo. Torce mais, seus trouxas. Eu vi no grupinho do estádio lá. Neguinho lá. Nossa, que sacola! Os caras não sabem que o jogo termina. Não, isso é burro. Aí, principalmente com o Palmeiras, viu, filho? É, já tomaram duas já lá, minha. Mas seja sincero. Onde eu ia xingar todo mundo de novo? Mas seja sincero e não seja falso. Ah, fala. No intervalo, você acreditava assim? Você tava tão crente assim? Então, seja sincero. Eu contei a história. Nós colocamos um polígrafo em você hoje. Não, eu sou sincero. O negócio é o seguinte, eu estava numa reunião de um casal de noivos, e quando a reunião terminou, era 10h30. Eu não sabia o que estava acontecendo. Nossa! Graças a Deus. E você não via a hora dos noivos ir embora, né? Não, não, eu tava tentando... Fiquei fora. Tá. Beleza. Aí eu falei, bom, deixa eu ver contar o jogo agora. O noivo ainda estava lá no escritório e tal. Aí ele olhou e falou assim, ele era São Paulo, e falou assim, ih, Dodô. 3-0 Cruzeiro, hein? Nossa, você, aí você falei pra ele. Você aumentou o cachê. Você tá de sacanagem, tá de sacanagem. Falei, não tô não, eu tô vendo aqui e tal. Aí eu abri o computador e comecei a ver lá o jogo pelo computador. Aí tava... Acabou o casamento, tava cara. Tava perto do intervalo. E tava perto de começar o segundo tempo. Aí quando começou eu vi que tava 3-0. Putz. Falei, nossa, velho. Eu vou ficar aqui 10 minutos. Se eu não acontecer nada, eu vou embora pra casa. Aí, ao menos com 2 minutos, fez um primeiro. Quando fez o primeiro, eu virei e falei pro... Era o Thiago. Eu falei, Thiago, ó, nós vamos virar esse jogo. Você quer ver? Porque quando eu tô no lugar... você é ruim de palpite. Quando... Ah, mas... Ruim de palpite, o Catso. 3-0, você fala que vai virar o jogo. Falei, nós vamos empatar. A história vai virar, hein? Errou. Ó, eu, quando eu tô no lugar que faz o gol e dá certo, quando eu olho, dá certo. E aí foi, né? É 3-1, 3-2, 3-3, eu comecei a comemorar. Falei, agora que eu quero ver. Aí comecei a abrir os grupos, trouxas. Mandando aí, né? Nossa! Nossa! Ah, é? Que sapeco! É. Aquele trouxa daquele Mr. Catra, aquele maldito que torce pro Flamengo, torce pro teu time, o seu trouxa. Ah, colocou não, no Twitter mesmo. Lá. O que, que ele colocou? Pegar a mulher. Pegue a sua mulher do jeito que o Cruzeiro tá pegando o Palmeiras. E agora eu falo outra coisa. Mas não foi tão assim, educado, polido. Ô, Catra, só que depois teve a reviravolta. Aí o Palmeiras encarcou em você, o seu mané, seu trouxa. Mas ele é flamenguista. Então, encarcou no Flamengo também, esses trouxa aí, que torce contra. Mané. Ô, Hugo, tchau, Hugo. Chupa. Tchau, ô, Martinho, me ajuda aí, só na promoção do McDonald's, eu tenho suquinha. Todo dia. É dia de quê? Todo dia. É dia de índio. É dia... Oi? Nada. Não, nada, nada. A música. Clássica. Todo dia? Tô brincando. Clássica. Todo dia? Clássico. É dia de McDonald's? Clássico. Dia de clássico, onde? Onde? Dia de clássico. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Aê! Aí um par de vouchers da Mac oferta McDonald's, tá bom? Beleza, é só passar e pegar? Exatamente. Não, 3 dias úteis, né? Das 9 da manhã às 5 da tarde. Fechado, obrigado. Vai entregar. Valeu! Vamos lá, segundo 20, no momento sem parar ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Aqui quem chupa que é legal! Chupa, Domênico! Pega no meu! Chupa, Domênico! Chupa seguida! Chupa, Domênico! Pega no meu! Cadê a do RG? Não tem do RG, não tem de ninguém. Do Benjamin, daquele trouxa. Mas quando a gente, ó... A gente combinou uma vez. Quando a gente tá no programa, é legal zoar quem não tá. O trouxa do Benjamin tá viajando, não tá nem ouvindo. Tem que pôr dele pra caramba. A do outro trouxa do que não entrou no ar aí, o nariz. E do RG também. Também. Não tá aí também. Alô, trouxa. Que vendido. Não, não é trouxa. Trouxa, não. Aquele velho bobo. Ele tá curtindo as feiras dele. Mas, pô, ainda bem bom. Aí. Alô. Só a minha música. Quem fala? Rafael. Ô, Rafael, tudo bem? Beleza. Rafael do quê? Rafael do PH, Roble... É Rafael. Nossa, não deu pra ouvir não, velho. Vai de novo. É Rafael, com PH. Com PH. Isso. Ah. Roble, R-O-B-L-E. Roble. Ah. Isso. Brandão. Brandão. Francês. Isso. Quantos anos, velho? Eu tenho 29. 2.9. E o bairro? Eu falo que eu tô no Jaguaré, mas... Jaguaré? Isso. Mas tá... eu moro no Adalgisa ali. Mas parece que trabalha aí? Não, eu tô saindo do trabalho agora. Trabalho então. Ali em Pinheiros. Mas o que você tá fazendo no Jaguaré, então? Ah, eu tô indo pra casa, né? Eu parei o carro aqui pra falar com vocês. É caminho, então. Você trabalha no que, amigo? Eu sou PMO. Trabalho com projeto. Projetos. Trabalho numa empresa de mobiliário urbano, de mídia exterior. Ah, legal, bacana. Porra, cara, nossa, eu tô meio nervoso aqui. Não vi o ano tentando falar com vocês aí. Não tem motivo pra ficar nervoso. Na verdade, eu já falei com vocês lá na ESPN, quando vocês foram fazer estágio ao vivo lá. Lá na faculdade, né? Na faculdade. Sombra. Mas antes de saber o time do ouvinte aí, do Rafael, a gente vai saber se ele, o porquê dele tá nervoso. A gente primeiro tem que saber o time. Se foi o rastreador que parou o carro lá ou se foi ele que desligou mesmo. Qual que é o time aí, Rafael? Aqui é palestra, pô. Ah, opa, é Verdão. Verdão. Ouvinte de bem. Ouvinte, fala aí com o Domênico. Fala com o Domênico. Verdão. Aí não, né? Domênico, Verdão. Opa, não, velho. Eu sou irmão, não sei se vocês vão lembrar. Ah, como é que é? É, eu sou irmão do Estranho do Ninho, que foi aí uma vez. Estranho Ninho? E o Beija ficou chamando ele de Di Maria. Di Maria, lembra? Di Maria. Di Maria, é verdade. Irmão, é irmão do Di Maria? Moleque, hein? É, irmão do Di Maria. Do é mesmo? É. Nossa, não esqueço dele. Porra. Ah, Mota. Olha o respeito. O que ele mandou? Sério, velho. Ele falou que não esquece do teu irmão. Mota tem nós. Sonhos com seu irmão. Ave, velho. Agora, olha, é... Me chama de cunhado. Vamos lá. Leva pra casa. Tinha uma fonte que falava que não vinha, tinha outro que falou que vinha, né? O Diego Souza. Certo. Agora, então, eu tenho outro falando que vem. Acho que vem, Então, a reunião acabou lá, viu? Eu acho que fechou, hein? Mas agora... E tá na mão do Diego agora. Porque o esporte realmente fez a proposta pra ele. Olha, pelo que aumento eu tô vendo, salarial, vem. Mais um ano de contrato e sei lá o quê. Eu quero saber o valor da transação. É, eu tô perguntando aqui, pera lá. É grande. Liga pra ele, Domingo. Importante é saber quanto ele vai ganhar mais que os que estão aí. Exatamente. Né? Não queremos criar intriga. A informação intriga, mas... que eu tive no começo era 250 paus. Ah, peraí. Né? Baixou paus. O salário, hein? Não é que baixou. Falaram uma coisa e não era. 250 mais os... Como é que chama lá o... Os bônus. Bônus, as coisas, se jogar mais, porque tem produtividade no Verdão. Ele chegaria, poderia chegar, aos 600 mil. Tá. E ó, anuncia hoje, Palmeiras. Tá aqui, ó. Ah, é? Pode falar, já vem. Não, aí, o Domênico tá dizendo que vem, Diego Souza está chegando. Vou ver chegando. Quanto que é valor aqui, depois eu vou ver valor. Ai, meu. Não dá pra acreditar, velho. O cara vai ganhar menos que ele ganha lá no esporte. O esporte é 450. É. O esporte diz que paga 450, né? O cara não vai sair do esporte. Diz que paga, né, Motinha? É. Diz que paga. Você garante que paga isso? Ué, mas é o esporte paga 450. Mas é o salário mais ou menos de um jogador como ele. Olha, o futebol tem muita... Vou levantar a informação, o esporte não muita paga lorota. Lá. Pensa que o pessoal... O esporte aumenta, mas cara, olha aqui, ó. Se ele vai sair de lá pra ganhar com o esporte não pode pagar 450 pro Diego Souza, desculpa. Mas ele é único. Pago, ele vai pro saco. Se pagar 450 pra ele. Tô falando, esses caras são loucos, Domênico. Não, mas, gente, é o esporte. Mas não importa, esporte. Os caras quanto que o esporte ganha da televisão, gente? O Lucha ganha quanto? 100 mil? O Lucha tá em baixa. O Lucha deve estar ganhando lá 200 conto lá. O Lucha ganha 250 conto. Ah, 200 conto lá, filho. Eu duvido. Um cara como o Diego, duvido que ele ganha menos de 50 mil. Mas ainda, não, por que vocês estão achando que é mais que isso? Não, porque eu acho que é nonsense, entendeu? O cara sai de lá de... Tá, ganhando 450 mil tá pra ganhar 250 no Palmeiras. Vou voltar a fazer a pergunta. Quem te falou que é 450? Mas é que todo mundo tá divulgando. Não, todo mundo não. Todos os portais. Você não, entra ninguém, aí. Eu não vi nenhum portal falando que ele ganha isso. Entra no UOL, entra em todo lugar, falava. Isso. 200. Caraca. Aqui, ó. Vai ganhar no Vertão, tô confirmando aqui. E depois vocês vão ver aí. 220 pau. Ah, mentira. Tá aqui. Não, não, mas aí, confirmando. O esporte vai 220 os caras falaram pra informação não boa. Treta lá mesma informação é. Que eu falei aqui do Cuca, tal, aquele cara. É o mesmo cara. Domênico, isso aí. Vem 220 pau. Mas esse é Miguel. Vem 220. É Miguel vem. Pros caras não saberem que ele tá ganhando bastante. Vem com 220, vai pagar com produtividade. Em off. Aí triplica-se, né? Mais 100 de produtividade. Se ele pisar com os dois pés no campo, aí ganha 900. 200 e... Cada gol ele ganha 100 mil. 250 mais 100 de produtividade. Isso. 350. Se acordar de manhã, vai pra 900. É um contrato de produtividade. Fez um gol, ganha 200 mil. Não é isso, não. Senão não vinha. 200 mil por gol. 2 anos falou de contrato. Bom dia pro Cuca. 2 anos. Então vamos lá. Anuncia hoje o Palmeiras, Diego Souza. Nossa. Com salários de 250 paus. Mês, se tiver produtividade no Palmeiras, vai para mais 100. Seria 350. Com 2 anos de contrato. Verdão vai falar, vai anunciar daqui a pouco. Você Domênico, vai pintar valor? E tudo quanto é mídia. E aí, qual o valor que vai pagar pro esporte? Porque eles têm não contrato. Sei, não sei. Isso não chegou aqui para mim. Não sei. Bom, mas ô Rafael. Oi. Então, Diego Souza, segundo o Domênico, chegando pro Palmeiras. E aí? Já chega para jogar ou vai brigar por posição? Cara, chegou a informação do valor. 13 milhões. Então, eu acho que ele vai brigar por posição, cara. O esporte libera na hora, filho. 13 milhões na mão do esporte, gente. Vocês estão loucos. Ah, vai liberar na hora, certeza. Acho que vai liberar. Já é do Verdão, pode falar aí. Você vai ver, vai pintar em tudo quanto é agora. 13 milhões o Palmeiras paga pro esporte, traz ele com salário 250, mais produtividade 100. No esporte, aqui ó, no esporte não ganhava isso aí que você tá falando. Não, aqui não, não ganhava nem ferrando. No esporte acho que ele ganhava 220. Tá aqui ó. Aí confirmado, pronto. É, além esse da, papinho além de te falar era... 900, 800, puta balela. Não, vamos botar ele no ar. Porque se fosse aquilo, eu falei, sou contra. Nesse molde aqui, tudo bem, acho que é caro 13 milhões. É, o Benjamin já foi melhor, hein? Vai pagar 13 milhões pro esporte? Caro, eu acho caro, mas tudo bem. Tudo bem, 13 milhões, tudo bem. Porque é um jogador, gente, que ele vem pra jogar, mas não vai... Ele não vai ser vendido mais. Então, aí outra, esse valor os caras não vão se importar porque não é uma concorrência. Eles pagaram esporte, é o salário. Aqui, mesmo, salário. Claro, pode verificar aí se 450 está sendo onde você viu. Pau. Eu tô te falando o que é verdade aqui, ó. Ganhava no esporte 220, tinha carro e casa. Essa era a mordomia que ele tinha lá. Pode que procurar bom aí. Que ele tinha carro procura e casa, que a fonte é boa, filho. Pensou morar na rua? Procura aí, você vai ver. Não, mas eu não discuto com a tua fonte, Domênico. Eu sei que a fonte tá passando para você. É que eu acho que às vezes é desejo das pessoas não passar a realidade. É, lógico que não. À frente. Lógico que também não. Acho. Você acha que o Palmeiras. Porque o Palmeiras, eu vou dizer uma coisa pra você. Ela é uma verdadeira loucura pagar. E fosse 700 mil, cara. Como é que pode um jogador de futebol ganhar 700 mil? Tudo bem, você pega. É muita grana, cara. Você pega lá o Fred, acho que deve ganhar isso. Mas aí é o Fred, é um cara consagrado. É. Um cara que disputou Copa do Mundo. É. O Diego Souza nunca disputou Copa do Mundo, porra. Não pode ganhar 800 pau. Eu acho que não fazia sentido, né? Não faz sentido. Ô, Rafael, mas o Borja ontem... Jogou bem. O Borja ontem ao lado do... Foi bem. Dudu? É. Foram os dois principais... Foram os caras que... Ainda que no... Na minha opinião... Que o Palmeiras, assim... Foi na base da garra e do oba-oba... Mas os dois caras que levaram o negócio ali foi o Dudu e o Borja. Eu também acho. É que, na verdade, o Palmeiras, ele sufocou o Cruzeiro, né? Ele foi pressionando lá até sair o gol. E o Dudu ontem, desde o começo do jogo, ele tava comendo a bola. Ele entrou numa correria lá. O Palmeiras, na verdade, o começo do jogo do Palmeiras foi muito bom. O Palmeiras poderia, se o primeiro tempo tivesse terminado, sei lá, 2-0 pro Palmeiras, não ia ser absurdo. Hã? O Palmeiras teve que criar uma... Que jogo! Hã? Que jogo! Não, o Palmeiras. O Guerra teve um lance que o Guerra chutou ali, que ele foi limpando todo mundo, que ele bateu no gol no primeiro tempo. Então, Domênico, peraí, chutou ele fora da área. Domênico, você não viu o jogo, Domênico? Domênico, você não viu o jogo. Eu vi depois. O Cruzeiro, esmigalhou o Palmeiras. São dois jogos, mas poderia ter tido uma chance de fazer esse gol. Sim, mas até aí então, é outra história. Nós cansamos de ver time jogando mal que faz um gol. Mas, Domênico, chute de fora da área não é chance clara. Não, o Cruzeiro, ele mandou três com relativa facilidade. Tudo bem, mas foi contra-ataque, né? Hã? Mas é jogo, Domênico. Tudo bem, 4-2. É contra-ataque, mas o Palmeiras não chegava no gol do Cruzeiro. Tava mal, o Palmeiras tava mal. O Cruzeiro no primeiro tempo, no primeiro compactado. Todos os jogadores em volta da bola, só no Totó. O Cruzeiro tava na dele. Foi a proposta de jogo, tava exatamente essa. Mas deu certo. Agora, uma coisa. Domênico, o Palmeiras não... O Cruzeiro não foi acuado o primeiro tempo. Eu sei. Não foi. Só teve... Que eu lembre, só um lance de fora da área do Guerra. Só. Nada mais que isso. Agora, o Palmeiras não pode jogar com alguns jogadores ali, porque senão pode comprometer, né? Em alguns jogos aí complicados, né? Sim. Ô, fala, velho. Pode falar. Oi? Fala. Ah, desculpa, achei que tá falando com outra pessoa. Ah, você tá falando com outra pessoa? Não, então, que assim... Não, que eu vou, vai. Com o Cuca, o Palmeiras sempre começa o jogo pressionando bastante. Aí o Palmeiras foi pressionando o Cruzeiro, até que no contra-ataque o Cruzeiro foi lá e tomou o gol, e fez o gol. Na hora que fez o gol, aí o Palmeiras sentiu o gol e o Cruzeiro foi lá e já acertou mais dois gols. Tipo, foi três chutes, três gols. Aí desarrumou o time, mas no começo do jogo o Palmeiras estava pressionando, estava jogando bem até tomar o primeiro gol. É que o primeiro gol foi muito rápido, foi o quê? Nos 18 minutos do primeiro tempo? Acho que foi nisso, né? Não lembro. É, foi mais ou menos aí. Aí no segundo tempo o Palmeiras foi pra cima e deu uma pressionada, né? E o Dudu jogou bem, o Borja entrou bem pra caramba. Tem algumas coisas que tem que ser ditas, né? Por exemplo, o Palmeiras aí tem um problema sério com as laterais dele, né? Então o Zé Roberto, que é um cara que fez muito pelo Palmeiras, chegou bem, ganhou título, ganhou dois títulos, inclusive, muito importantes. Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro, Mas o Zé Roberto, ele tem 42 anos, gente. 42 anos, ele não pode jogar na lateral esquerda. É, o Zé tá cansado. Não pode, já, o Zé não dá, cara, infelizmente não dá. Ele pode jogar, talvez, no meio ali, fazendo um segundo volante, aquela coisa toda, tá? Outra coisa, o Fabiano, ele foi o cara que fez o gol do título, mas é um cara que é um jogador irregular. Quando ele vai bem, ele pode chegar no sabe aqueles picos de bom? Quase beliscando bom, mas é regular pra menos. Não, regular pra menos. Quando ele tá bem. É. Quando tá bem, ele chega naquele regular. Lembra na escola quando tinha o C menos e C mais? Ele é um jogador C menos. Mas às vezes, jogando muito bem, ele chega no C. C. E geralmente, na maioria das vezes, ele é D e C menos. E ontem ele entrou mal, hein? Então é assim, não dá, né? Você tem que... Infelizmente não dá. Muito mal, cara. Não dá. O Tietchan, quando foi pra aquela posição, beleza. Atuou por lá, não é a dele, mas teve que fazer aquela função. E até que fez, no segundo tempo, até conseguiu fazer. O Cuca é um cara do futebol, né? Você percebe nitidamente. Ele viu que a coisa degringolou, ele foi lá e ajeitou. Já no primeiro tempo ele arrancou. Exatamente. Tirou o Guerra, colocou o Borja. Já tentou modificar o time, né? Colocou o Egídio, jogou o Zé no meio, viu que lá a coisa ia complicar ali. Vou te falar, o Palmeiras perdeu o meio de campo no primeiro tempo. Nossa, mas tava, além tava da tomando uma lavada. Além do problema de lateral, mas o meio de campo do Palmeiras espaçado, sem toque, sem chegar junto. É, aquela coisa muito espaçada, não é agrupado. Não agrupou, né? E o Cruzeiro agrupou. Agora, eu acho, o Cruzeiro no segundo tempo, duas coisas. Primeiro, tomou o gol, se borrou. Mas escorreu pela perna. Borrou. Tomou o primeiro gol, se borrou. E segundo. Não, ótimo, cara, e segundo, né? Outra coisa, acho que acabou o gás dos negros. Ali, o Thiago Neves joga um bolão, cara. Joga um bolão. O Thiago Neves, o Sobis e o Robinho, mas acho que são os caras que têm gás pra um tempo, viu? Porque o segundo, tempo. Eles cansaram. Os negros, ó. Nicas. É, e o Palmeiras no segundo tempo. Mas Domênico. Arrumou a casa e veio pra naquele. O Palmeiras parou depois que fez o terceiro gol. Porque também cansou, né, gente? Foi porra, isso? Você viu o que aconteceu? Palmeiras, ele veio pra cima, fez o primeiro gol. Veio de novo, quase fez o segundo gol. Veio de novo, quase fez o segundo gol. Depois fez o segundo gol. Veio pra cima de novo, perdeu outro gol. Veio pra cima, fez o terceiro. Era um rolo compressor em 20, 25 minutos de só dava Palmeiras e os caras... Se continuasse nesse ritmo... Mas não existe time no mundo que consiga fazer isso. Não difícil, dá. Difícil, hein? Uma hora você cansa também, né? Dá espaço e outra. Já tinha empatado. Conseguiu reverter um placar que estava perdido. O jogo pro Palmeiras, a classificação, tava eliminado, tinha ido pro brejo. Olha, e eu ainda acho que tá difícil, Sombra, porque o Palmeiras precisa ganhar lá. O empate é dos caras. Não, 4x4 é do Palmeiras. Mas não dá. Não vai dar 4x4. 0x0 é dos caras, 1x1 é dos caras, 2x2 é dos caras. É pessimista. Ah, difícil. E 3x3 ainda? Vai pra pênalti. Vai pra pênalti, Então, assim, é difícil, mas dá pra gente... Mas eu acho que se o Palmeiras jogar direitinho, o Palmeiras ganha do Cruzeiro lá. Ô, Rafael, abraço pra você. Obrigado pela audiência. Ô, posso só mandar um abraço, rapidinho? Tá, escolhe o melhor amigo aí, manda. Ó, vou mandar um pra minha namorada, pra Bruna, pro grupo Palestrino, pro meu irmão, Zé Marcelo, e pro meu pai aí, o Marcelo Brandão, que... Eu escuto o estágio aí desde os 12 anos, dos 29. Eita! E graças a ele. Faz tempo já, cara. É, eu sei. Eu que digo. Foto. Então tá bom. Valeu, hein? Valeu, cara. Nice. Obrigado. Falou, meu. Nice. Valeu, falou. Valeu, vamos lá. Terceiro ouvinte no momento, sem parar. Sem parar ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrúbal! Chupa que é legal, chupa Domênico, pega no milhão. De novo, Domênico, não tem mundial. Chupa Domênico, pega no meu. Essa é a melhor música, velho. Pega, é legal que pode. Pega firme. Alô, aqui alô. Pô, os caras ficam aí. Oi. Essa porra dessa música aí, infernal. Alô. Alô. Oi, alô. Pô, só tem isso aí, Pato. Tem a outra aí, ô. É, a produção. Ô, está maestro. Agora, né? Acabou. Minutinho, desgraçado. Minutinho. Opa, não, aí, um minutinho. Aí te espera, velho. Não tem problema, não. Até às 10. Bota 7h35. Ele pediu um minutinho? Ele pediu. Mas por que minutinho? Oh, então, o legal dessa música, viu, Domínio? Vamos falar da sua música. Como assim, minutinho? A sua música, Domínio, que é legal porque ela pode mudar, né? Ela é legal pra pegar no cada Bilal, da velha, né? Pega no Bilal. Pega no meu aqui, ô trouxa. Ele voltou. Vamos lá. Te catar você, rapaz. Alô? Oi? Se a, outra música entrar, você não cantar, eu jogo esse microfone na tua cara. Não, já te falei, esse microfone é caro, não é pode estragar com coisa ruim. Mas, não, mas é um negócio que vale a pena. É que nem o cara que vai se jogar do teto lá. O problema é que ele vai atingir embaixo, não é ele. Entendi. Exatamente. Se dane, então. Né? Ah, tá. Alô? Oi. Quem fala? Oi, alô? É o Reginaldo. Ô, Reginaldo. Tá tranquilo? No cativeiro, Reginaldo. Tudo bem, meu? O que, que é esse minutinho aí? O que aconteceu, velho? Não, é que eu sou porteiro aqui. Ah, eu sou... porteiro. É facilitador de acesso. Ah, tá bom. Quantas pizzas chegaram hoje aí? Tá difícil. Hoje mais não final chegou? De semana. É? Só final de semana? É, só final. Ora, de semana. Os caras não compram pizza aí de semana? É só na hora do jogo, né, Dudu? Ô, meu velho, e o nome completo? Reginaldo Rodrigues. E só? Só. Quantos anos? 48. 4 pontos. E o bairro? Bairro Sumarezinho, Pompeia. Pompeia. Ah, legal. Esse logo ali. É muito bom esse bairro. Perto da casa do RG, né, RG? Só a corrida do Coringão aí, por favor. Porra, ô Domênico, tem corintiano na Pompeia, Domênico? Opa, eu tô pertinho do Parque Antártica. É. Deve ser terreno em todo lugar. Deve ser terreno invadido, onde o Reginaldo trabalha. Antigamente, terreno invadido. Antigamente, você via... que alguns bairros você não tinha, né, a presença de trombadinhas, essas coisas. Ah, nossa, trombadinhas. A coisa mudou hoje em dia. Quase piorou, todos, né, os bairros têm a presença. É uma degringolada. Desses meliantes, não é verdade? É. Ué, você tava lá na luz, isso, agora tá aí? Tô dando um fato aí, ué. Ai, até triste, ó. Reginaldo. Reginaldo, Reginaldo. Tá vendo lá o bully da véia que queimou a desgraça? O bully queima? O bully queimou lá com o café. A mulher ligou pra ele lá em cima. Mas é o fim. Sobe da picada, aí. 304. O Reginaldo. Oi, liga lá. Eita aí, pô. Isso aqui. Ô, Reginaldo, você assustou ontem. Corinthians empatou, pegou lá o time. Rapaz, ficou feio, hein? Eu não vi, foi feio? Nossa, horrível. É mesmo? Nossa, horrível. Sentiu muita falta do Jô, do Jadson. Ah, olha, eu sou sincero pra você, os camaradas fazem falta, assim, viu? Eles fazem muita falta. Ou seja, o Corinthians é um time muito bem montado de 1 a 11, de repente tem até um 12º jogador, mas se menos perde 3. Dois ou três aí, peça-chave, a coisa desanda, Reginaldo? Olha, eu sou sincero pra você, que nem não sei quem falou aí, o Corinthians, pra ver se ele vai ser, realmente ele vai ser bom mesmo, ele tem que ganhar três times que eu acho. Se ele passar pelo Palmeiras... pelo Flamengo. Esses dois times, eu acho que se fosse passar por esses dois times, aí sim, mas sei lá. Você não tá muito crente, né? Eu tô achando que você tá meio desconfiado. Também, né? O Reginaldo tá meio ressabiado, né? Não, eu acho que... Acho que não perde vai. Vamos ver até onde, né? Você acha que perde pro Patriotas aqui? Oi? Você acha que perde pro Patriotas? Ele não pode achar isso, né, Mota? Se vier o Tom Brady... Não pode. Falou pra mim que não acredita, não. Quem? Mano. Não, nem vem. O Mano vem. Falou isso. Não, nem vem. O Mano falou que isso é difícil. Deixa eu falar, cadê o Mano? Mano tá... No Rio de Janeiro. No céu. Não tá mais. Essa hora já tá está no céu vindo pra cá. É. Ele tem asinhas. Desculpa, é porque eu tô aqui no prédio aqui. Relaxa, mano. De... Mas é prédio residencial, comercial? Qual que é a parada aí? Olha, eu dou maior sorte. Sempre quando é no momento de parar, eu sei, eu sou sempre o último e eu consegui. Eu trabalho aqui no prédio onde mora o André Galvão, não sei se vocês lembram. André Galvão é radialista, não é? Jornalista? Da Band. Ah, tá bom. E aí, ele tá bem? Tá ótimo. Legal, tá bacana. Um abraço pro André. Ele pede muito McDonald's aí? Não, o André é mais pizza. E que time ele torce? Ah, adivinha. Não sei. Pô, ele é palmeirense, pô. É palmeirense? É, André Galvão é palmeirense roxo. Nossa, mas podia ter entregado ele, Reginaldo. É verde. Porque o porteiro de prédio é aquele que... Sabe tudo, né? O porteiro, olha, todo prédio tem um mini estádio 97 na guarita. Tem. É verdade, todo prédio. É onde você para, que você fala com o zelador. Um abraço pro Leandro lá do meu prédio, lá, o zelador, né? Aí você para, é onde rola o estádio 97 ali, cara. Reginaldo. Antes que eu me esqueça, manda um abraço pro Isaac, que é o filho do zelador. O Isaac é filho do zelador. Ele está escutando vocês. Ô, Isaac, você é santista, Isaac? Um abraço pra você. São Paulino. É São Paulino. Ah, tricolor. É que nem o Boi, cunhado do chefe, também é tricolor. Não, é palmeirense. Ele é sabe, tricolor. Né? Agora, só um minutinho, rapidinho. Vai lá, o 71 chamou. 71 chamou. Imagina o cara trabalhando, tá esperando. Ele pede pra gente esperar, é muito bom, né? Você lembra uma vez do cara, o motorista de onde estava, desceu pra vir entregar a coisa, foi aqui? Ou foi na do Horário? Não, eu lembro, porque era a época que eu estava no estádio. Você não pode lembrar que você não estava. Nossa, velho, que isso? Ele não estava. Então eu lembro, porque eu tava no estúdio e você não tava. Ué, mas quer dizer que o cara, se eu ouvia, não posso falar isso? Mas provavelmente você não ouvia. Ah, então tá bom, então fala aí. Ai, meu Deus do céu. Calma, Mota, não, calma. Ele não quis dizer isso. Ah, que nojo. Não, quis sim. O Sombra quis dizer isso sim. É, rapaziada, desculpa aí. Desculpa, o que você tanto demora? Você fala, ah, peraí, o que você tá fazendo o quê? Não, que eu tô... Tá chegando um rapaz aí pra entregar pizza pro morador. Oh, ah, entendi. Ô, Reginaldo, você não vai citar nomes, por favor, mas você pega muito casos extraconjugais aí no prédio? Você recebe muitos amantes? Não, seja sincero. Aquele período da tarde que o patrão saiu, tá trabalhando, lógico, né? Tá lá no escritório. O encanador vem 3 vezes na semana. E aí você fala, pô, mas não é que esse encanador, mas encanador bonito esse, viu? Forte, bonito. Vem toda hora, né? Mas toda hora chega aí, já aconteceu, você já suspeitou de algo? Não. É? Olha o medo do cara, olha o medo. Não, eu tô casado, meu camarada. Tô bem casado. Não. Eu não tô falando de você atender aí as necessidades. Não. Tô falando assim, você já suspeitou de alguém que mora no prédio e recebeu uma visita, assim, que você pode falar assim, você tem cara de caso extra conjugal. Ah, já. Então você que mora no prédio do André Galvão, amigo, fica ligado. Olha, fica ligado aí, ó. Você imagina os caras que moram no prédio agora do André Galvão aí? Meu Deus. O Reginaldo vai mandar meu nome no ar. Você imagina agora os caras falando assim, porra, cara. Não passa uma agulha aí agora. Ah. Não tá passando uma agulha. Vai ter nego catando, vai ter nego fazendo assim, perícia no box do banheiro. Vai chamar o CSI. Não? E fazem. É. Ô, Reginaldo, um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Merchan. Faz o Mejan, faz aí o Mejan. Vamos lá. Só gozando me garante mais 3 vezes proteção e diversão. É 3 vezes mais proteção e diversão. Parabéns, vai ficar bem barbeado. É. Aí os caras vão querer ficar, as mulheres vão querer ficar com você, né? Mais com os encanador, não. E todo dia de clássico no McDonald's. De clássico no McDonald's. Tem um par de vouchers pra levar lá a Dona Maria. A Dona Geni. Dona Geni, isso. Não joga pedra nela, não, né, Reginaldo? Não joga nela. Pelo amor de Deus. Vai jogar pedra na Geni, hein? Segura. Você vai do quê? Eu vou de 99 Corp. Como é que é? Corp. Ele falou. Aê, ganha um kit da 99 Corp, tá bom? Ok. Abração pra obrigado, Reginaldo. Eu tô ouvindo vocês há muito tempo, hein? Valeu, cara. Muito obrigado. Quero mandar um abraço mais uma vez aí pro Isaac, senão vai ficar bom. Ô, Isaac Tricolor. Valeu, abraço. Coitado, viu? Abraço. Coitado. Valeu. Não coitado, hein? Coitado é você, Reginaldo. Desligou. Eita, nós! Esse foi o momento sem parar. Eu quero contar uma novidade bacana pra vocês. Você sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. Isso mesmo, são mais de 200 pontos de venda. Quando encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos pra você sair usando. Nos totens, é tão fácil quanto, viu, amigão? Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear Sem Parar. E leva poucos minutos. E pronto. É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá, semparar.com.br. Lá no semparar.com.br/pontos-de-venda, você encontra o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida. No seu tempo! Pô, cadê o Motinha? Ele sai assim do estúdio, né? Ele fica um pouco chateado. Ele, mas com faz você, falta pô. Quando ele quer, né? A ausência dele. Tomou uma escovada. Ele ficou um pouco chateado. Mas eu sou contrário às pessoas ficarem falando mentiras aqui. E meio que se enturmando de uma coisa que não faz parte. Tipo, não, mas lembra quando você lembra, não? Você não tava lá. Você deu uma porrada no modo que ele agora tá chorando. Resumo das manchetes! Are you ready, São Paulo? Tricolor hoje apresentou Petros. né, 28 anos, jogador tá bem, né, falou que tá pronto pra jogar, mas eu acho que ele não vai enfrentar essa bucha de enfrentar o Flamengo lá, não. Acho que ele vai esperar um pouquinho, né, não vai entrar nesse corre no final de semana, lá na Ilha do Urubu, não dá. É o seguinte, estreia depois, mano. What the fuck now, Palmeiras? Empate heróico ontem. Hoje o assunto do dia foi o Diego Souza. Segundo informações, o Sport não tá afim de liberar, não tá afim de negociar com o jogador. Ontem ele deu uma mostrou a bicoleta na entrevista. Isso aí, o Palmeiras oferece pra ele São Paulo, oferece um bom salário, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, oferece o escândalo também, se ele quiser pegar uma relaxada, né? You scream for me, Corinthians! Corinthians, o líder, ontem empatou no finalzinho com gol do Barbuena, patriotas lá, nem a gente sendo patriota, né, torcendo Colômbia, não tem jeito. Próxima parada é o Botafogo, que vem abalado, né, sem Montilho, perdeu pro Avaí, na Arena, mais 3 pontos, acredito eu. Santos, let's go! Ah, o Santos, hein? Cacete, se não fosse o Vanderlei ontem, o Santos tinha tomado uns 4-5 do Flamengo. O que preocupa aqui, ó, Peixe é o time que menos finaliza no Brasileirão. Quando vai voltar o Pastor lá, hein? Exatamente. Pra fazer uma bênção no time? Porrada, velho. Ricardo Oliveira tá com pneumonia? Tá vetado. Não tem previsão de volta. Mas tá um tal de pneumonia, Vera Fischer, Ricardo Oliveira. Sério? Não, é o... Depois você lembra, você fala. Não, Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira, ele tá com problema. Começou com aquela gripe que todo mundo pegou. Ele pegou a gripe que todo mundo pegou, a virose, só que... Foi a virose. O Santos, o negócio tá feio, né? Não sei se é só Santos, mas lá no time pegou todo mundo. Até o Levir Cupo e tá com gripe. Tá louco, hein? É azar, hein? Ó, daqui a pouco tem mensagem aqui, as cornetadas. Mas antes, o Narigudo vai falar de fricô. Cara, parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou fricô. É isso mesmo, fricô, esse negócio é mágico. O fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu fricô pelo site, tá bom? Fricô! Boa, é isso aí, fricô. Ah, mas é bom, hein, Marcão? Olha, bom, meu. Isso aí você pode dar uma barrigada aí tranquilo, entendeu? Suave. Ah, é? É, o pessoal aqui na rádio, quando vai cortar o rabo do macaco aí, já logo lança o bagulho na água ali e o bagulho vai suave. Minha mulher adorou essa invenção aí. Ela, ah, é? Ela reza todos os dias pro São Fricô. São Fricô. Foi bom. Olha aí, tem mensagem? São as cornetadas chegando aqui pro Estádio 97 no oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Ô, Dodô, isso. Para de beber, porque você não tem mundial. O seu time já te enganou, porque você não tem mundial. O seu time te iludiu. Você não tem mundial, se você não gostou, pega aqui no meu Lelele. Domênico não tem o mundial. Sensacional, esse é o ouvinte do Estádio 97. Salva de palmas. Uma salva de palmas. Olha a cara do Domênico. Duas coisas a serem ditas, ele tem razão. Tem o quê? Tem razão, eu não tenho o Mundial mesmo. Não. Quem tem? Quem tem é o meu Palmeiras agora. E outra, isso que ele cantou. Palmeiras. Ele mandou quem tem é o meu Palmeiras. O Palmeiras é que tem, eu não tenho. Ah, tá, não, você tem, ninguém tem aqui. Eu tenho. Quem tem é o clube, não é você. Você não tem porra nenhuma. Agora, tem porra nenhuma, você não tem nada aí. Eu quero dizer uma coisa pra você, Félio. Vai cantar mal assim lá no inferno. Esse tipo de pagode é a coisa mais nojenta que tem. Seu trouxa. Esse cavaquinho nojento aí. Ah, babau. É, eu me senti num boteco. Vai te catar, vai. Ó, mas botequinho vai legal, beber pô, lá, botecão. Ó. Vai beber a caninha bem, lá, ó, trouxa. Não, Marcão. Marcão, que não, nota que você bem. Deu, Marcão, cara... pô. Ó, pelo. Ele só deu uma. Você que é do povo de verdade. É lógico, lá da Vila Maria, lá, entendeu? Você é o verdadeiro Vila Maria. E outra coisa, quero dizer uma coisa pra você. E o cavaquinho é o único instrumento que o Corinthians consegue. O Corinthians não consegue tocar. Porque é um gemado, fica assim, a pequenininha. Fica com as duas mãozinhas. Porque é pequenininho. Fica com as mãos aqui, é um gemado e consegue tocar. Ah, é o trouxa. Som do cavaquinho, Domênico. Som nojento. Ah, é o seu trouxa. Tá na cadeia, mané. Tira o gema desse trouxa aí. Olha, parabéns, ouvinte. Criativo. Criativo. Vamos lá, mais uma cornetada. Boa noite, pessoal do estádio. Meu nome é Marcos Batista. Eu queria contar um relato que aconteceu na Digital Stadium. Um dia eu cheguei no estádio, tava lá o Augustão atrás do balcão, e eu olhei no canto esquerdo assim, lá naquela sala que tinha no fundo da Digital, e vi a porta semi-aberta. Falei, cara, mas tem alguma coisa acontecendo lá atrás, né? Vou lá dar uma olhada. Quando eu entro, eu vejo o senhor Vieira de calças arreadas. Ah, não! Com aquela busanfa. Cheia de brotueja. Branca. Nossa! Depilada. Hã? E com uma pinta preta na banda esquerda. Filha da mãe, que mentiroso. Atrás dele também com as calças arreadas. Epa! Eu falei, Vieira, o que tá acontecendo aí? Isso aí, Vieira. É vendido. Ah, vai dizer que você nunca viu os trapalhões na Serra Pelada. Olha, eu vou falar, velho. Seu trouxa, é um trouxa. É o seu trouxa. É, aí, ó, tá vendo? É, que catar, viu, velho? Vamos lá, mas ó, vamos provar a verdade. Essa pinta na banda esquerda existe? Ah, peraí, olha, é o seguinte. Ah, juiz. Se o cara tiver realmente a pinta no lado esquerdo, tá provado. Então, é que o cara viu, hein? Ô, Mota, você que sabe. Não existe porra nenhuma. Pinta. Tem mesmo? Não existe porra nenhuma. Olha, os bastidores aqui, o Mota revela que o Vieira tem uma pinta tem o na nádega esquerda. E o cara falou mesmo. O cara falou. A esquerda é do lado do coração? O Vieira, do relógio. Pensa aí, o Mota não sabe nem o que é esquerda e direita. Ah. Vamos lá, mais uma cornetada, oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Aí, ô Marcão, fica aí se gabando com o Petro Jusilei, mesmo refúgio do Corinthians aí, nossa, ó. Esses caras jogavam lá porque lá o ambiente é outro, cara. Lá qualquer um joga, já tem 10 anos que qualquer um que chega no Corinthians joga. Nos últimos 10 anos nós formamos umas 10 duplas de volante aí, ó, resgatava todo mundo. São Paulo, nenhum dos dois vai jogar, não. Ixi, Petros deve estar em casa agora, né? Quando ele jogou no Corinthians aí, falava umas coisas ou outras dele aí, eu acho que agora ele vai se sentir realizado. Mas é o seguinte, ó, aí manda o Lucão pra nós lá, que lá qualquer a gente cura qualquer um, cara. O Lucão vai deitar no Corinthians e quando jogar contra o São Paulo vai fazer gol ainda. Vai sair igual o Christian comemorando lá, mandando um chupa pra vocês. Nossa! Porque ele tá no time errado, ele é hétero, por isso que ele não tá se sentindo bem lá. Nossa, mas aí você experimentou o Lucão, é isso? Pra saber? Deve ter dado aquela fungada no pescoço dele. Ah, juiz! Ele falando aí do Petros e do Jusilei, falando que os volantes que o Corinthians tem hoje são melhores. Eu acho que se o Jusilei e o Petros pisar numa mina terrestre, vai jogar mais bola do que esse Gabriel e esse Michael que vocês têm hoje lá. Mina. Não, mas peraí. E o Jusilei já tá jogando. Ah, me ajuda. Não, ele justo. Falou que não vai jogar Vieira. Nada. O Jusilei já tá jogando muito. Ah, vamos ser justo aqui agora. Você falou que o Grêmio só tem refúgio do São Paulo. Só tem refúgio. E então, você do Corinthians. E o Jusilei são refúgio. E você do Corinthians. Não, chupa, trouxa. A gente trouxe os caras do Betis, entendeu? É um negócio europeu, mano. Vem cá. O Petros e o Jusilei, eles foram vendidos pra fora. Lógico. certo? Repatriados pelo Tricolor. Repatriados pelo Tricolor. O Michael tava lá. Emprestamos o cara. É. É, então, ele saiu. Aí tava implorando pra alguém levar. É, então, ele foi ser campeão no Grêmio. É. Ah, é. Eu vi a reação da torcida com o Michael. O Cortez ficou 5 anos. Tá a gente emprestando pra tudo que é time no mundo. Isso é Japão. Que eu acho? Foi pro Japão. Imagina, o Japão. Ah, para. É. A gente não viu uma vez a torcida do Grêmio xingando o jogador do o Michael? Michael, sim. Ele Michael, tá falando que é mentira a minha. Michael, sim. Gosto do Michael. Tá bom, sim. Gosto, cara. Ele tá jogando muito, tá reserva. Não, ele é reserva porque ele tá voltando de contusão. Ah, né? Então, mas então esse negócio de Arthur, Ramiro e não sei o que lá, vai ter lugar pra ele? Não, pior é que não. Então é reserva, pô. Então, espera, você vê a qualidade do elenco. Ah, qualidade, né? É verdade, é verdade. O Michael tem dois pés esquerdo, velho. Para, para. Ridículo. É bom, muito. É aqueles coitados que estão lá. Que coitado. Vamos lá. Mais uma mensagem no nosso. Nas nossas cordetadas aqui. Vamos lá, boa noite. Aqui é o Vinícius Palmeirense. Oi, Dodô. O que serve do Verdão esse ano? Vamos ganhar tudo. Vamos abraçar tudo, Dodôzinho. Beijos. Dodô! Dodô! Dodô! Dodô! Dodô! Dodô! Dodô! Tá pegando. É isso tá aí, pegando. Pessoal. Vamos vai contribuir aí com o Dodô. Atrapalhou de voltar, né? Dudu. É. Fala aí, Dudu. Festival da Tecnologia. O Festival da Tecnologia já está rolando no Extra. Ganhe mais de 10% de desconto nos televisores anunciados, pagando nos cartões Extra. Confira! TV LED 40 polegadas, Samsung 4K. Eita, imagem boa. Por apenas R$2.609,10. Ou em 20 vezes sem juros mensais de R$130,46 nos cartões Extra. TV de LED, 42 polegadas, Philco, por apenas R$1.709,10. Ou em 20 vezes sem juros mensais de R$85,46 nos cartões Extra. Notebook Samsung E21, memória de 4 GB, apenas R$1.899. Ou em 18 vezes sem juros, juros mensais de R$105,50 nos cartões Extra. Aproveite o melhor da inovação com economia que você merece. É só no Extra. Vamos lá, mais algumas cornetadas aqui. Fala, amigões. Quem fala aqui é o Cadu de Santo André, corintiano. Aí, Marcão, você é o Rogério Ceni do rádio, hein, cara? Só fala abobrinha, hein? Meu Deus do céu. Melhor se preparar um pouco melhor antes de falar as abobrinhas que você tá falando aí no rádio, nossa, hein? Velho. Falar que o São Paulo é melhor que o Corinthians. Falar que o Corinthians é cavalo paraguaio. Meu amigo, olha um pouco de futebol, cara. Analisa um pouco melhor de futebol aí pra poder comentar. Deitou no Marcão, velho. Bom, primeiramente eu queria falar pra esse sujeito aí que eu analiso sujeito, números. Não. O Corinthians hoje, ele é líder do campeonato porque pegou um monte de time aí, tirando o São Paulo, de nível inferior. Entendeu? A hora que começar a pegar, a hora que começar Grêmio, a pegar. Grêmio. Para, para. Santos. Pegou o refugo do time do Vieira aqui. E é, bom São Paulo. Mas calma. Vocês me cobrem do São meio Paulo pra tá frente. Bom. Do meio pra frente do campeonato, vocês me cobrem o desempenho do Corinthians. Tá. Como eu disse no programa anterior aqui, essa fase de Júpiter passando na frente da Lua, cruzando com Saturno. Ah, tem essas coisas. É, você entendeu? Daqui a pouco acaba essa fase do Corinthians aí. Entendi. O Corinthians é um cavalo paraguaio. A hora que machucar qualquer um dos três ali, Jadson, Rodriguinho, Jô, vai acabar essa fase do Corinthians, o time da Marginal Sem Número. Vocês podem me cobrar depois, vocês ligam aí pra cobrar. Cobra deitou, depois, deitou. Agora não dá pra cobrar. Nossa, teu irmão ainda aceitou calado aí. Aceitou calado. Fica quieto mesmo. Uma hora dessa ele deve estar não, já deve ter desembarcado, já saiu do colinho do aeromoço lá uma hora dessa. Comissário. Fala aí, Sombra. Você perguntou se a mulher do Vieira tá. Eita. Fica preocupada, tem um monte de mulher bonita aí no estúdio. Ai, fica tranquilo, a preocupação da mulher do Vieira é o mano. E o Marcão aí agora. Nossa, vai te catar. Segue, Vieira. Traz a véia aqui que você vai ver. Ai. A véia, traz a véia. Não pode ser nada com a véia. Tem um negócio de roupa nela, fala, de bicho de trans. Ela vai falar assim, ah, você tem uma pinta na lá do lado esquerdo. Ô, Vieira, tem uma pinta aí. Tem uma pinta do lado esquerdo. É mentira, Domênico. Na busão. Mas depois você mostra pro Domênico. Você acredita em mim, Domênico? Não. Olha, é melhor olhar aí a pinta. Assim. Mas você quer isso? Não. Só pra tirar a prova. Olha então, Domênico. Olha agora. É que deve ser ruim olhar, né? Nossa, não, você vê de longe. É, aí tudo bem. Com a bunda desse tamanho. Ei, você que tá pensando em trocar de carro, chegou a hora de ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Você já conhece o Nissan Nissan Kicks é o SUV com menor valor de seguro alto da categoria, com câmera de ré, painel multifuncional e baixo índice de consumo de combustível. Não é demais? E você pode garantir o seu a partir de R$84.900, com taxa zero. Passe numa concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E no mês de junho, você que tem o Nissan, venha fazer um pit stop nas nossas concessionárias. Agende seu checklist gratuito e confira as ofertas do pós-vendas com o menor custo de revisão do segmento. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Estádio 97, também no oferecimento de Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. E um recado legal aí para você que tem filho, ou então para você que está na faixa etária dos 5 aos 17 anos. Agora em julho, de 24 a 28 de julho, vai acontecer o Rivelino Soccer Camp. É o melhor programa de desenvolvimento técnico e tático aplicado ao futebol. Curso ministrado pelo Rivelino. Rivelino Soccer Camp. Faça hoje mesmo sua inscrição. O telefone é o 5183-8007. 5183-8007. Rivelino Soccer Camp. De 24 a 28 de julho, para jovens de 5 a 17 anos. Tá bom? Legal, né? 5 a 17. De 5 a 17. Ainda mais que é período de férias. Ah. Mas você tem lá o garotinho lá, né? 6, 7 anos de idade, fica em casa. Puta, tem que queimar energia em algum lugar. Tem que queimar energia em algum lugar, não é não? Não, com certeza. Então, leva lá no Rivelino Soccer Camp, que o garoto vai gostar pra caramba. E pra garotada, né? Fazer jogar bola. Não, jogar bola já é legal. Adora. No quintal já é legal. Já é legal, né? Você imagina lá no Rivelino Soccer Camp. Aí é animal. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Mota, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Rafael Roble, Brandão. Aê, Roble! Parabéns! Roble. 3 dias úteis para retirar o seu boné do Estádio 97. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. Um abraço para o meu amigo Roberto, futuro presidente do São Paulo Futebol Clube. Verdade. Aí sim, hein? É, Roberto Toca. Vamos ver se contrata um técnico melhor para nós. Qual o nome dele? Roberto Toca. É o argentino aqui. Ah, será? É. Roberto. O do boné. Roberto? É, do boné, pô. Roberto Toca? Toca. É. Será que vai dar toca nos outros lá? Não? Ah, não. Pelo amor de Deus, né, Domênico? A gente não merece. Estamos chegando ao final de mais um programa. Obrigado, chefe Benedetti Santista. Obrigado ao Mano do Bem. Ô, Sombra, deixa eu só mandar um abraço rapidinho aqui, ó, pro pessoal aí que o Bá criou aqui minhas redes sociais aí que eu não tinha. Meu Twitter e meu Instagram aí é @marcão97fm, tudo junto. O pessoal que tá me xingando aí, vai pro inferno. E é nóis. Não, Marcão, tem que tentar. Boa, bem. Sombra. Ah, eu quero mandar um abraço também pra o José Augusto e o Eduardo, irmãos do Kaique, do Departamento Cultural do Corinthians. Tá bom? De onde? Do Corinthians. Do Corinthians. Corinthians? Corinthians é um time novo que tem aí. Ah, o Corinthians. Corinthians. Corinthians. São Paulo? É o Corinthians. Palmeiras? É o Mussum. É o Mussum. É isso aí, pessoal. Um beijo, boi. Boi, tô esperando lá em casa. Até amanhã no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, McDonald's. Amanhã é um clássico no McDonald's. Quarteirão por apenas R$8. E extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece extra gol. Beba com moderação. Ó, amanhã eu prometo que a gente reprisa aqui, ó. Ô, Dodô, para de beber, porque você não tem mundial, o seu time já te enganou, porque você não tem mundial, o seu time te iludiu. Você não tem mundial, se você não gostou, pega aqui no meu lê. O Domênico não tem o mundial. Tchau, até amanhã. Isso que vem sendo tratado é algo que não vai nos levar a um caminho em busca de solução de melhor legitimidade da atividade e maior representatividade dos partidos e da política. Toda a ideia da reforma política vem sendo colocada no sentido de manutenção das atuais estruturas, inclusive das grandes representações político-partidárias no país, que foram as principais responsáveis por tudo aquilo que ajuda ainda mais na crise política, que foi todo um processo promíscuo de corrupção. Nós, do PPS, defendemos uma reforma em que se garanta a emergência do novo. é que permaneçam os partidos que bem desejarem, mas que a sociedade tenha a oportunidade de construir uma alternativa ao que aí está. Um pensador contemporâneo da Revolução Industrial, ele poeticamente definiu: tudo que é sólido se desmancha no ar. É importante ter presente isso para poder entender a crise que passa a sociedade. E não é a sociedade brasileira, é a sociedade mundial. Enfrentar essa crise significa ter a coragem de fazer a mudança e de ser contemporâneo desse futuro. Por isso mesmo, o PPS é um partido reformista. Busca as reformas exatamente para ser contemporâneo desse mundo que aí está chegando. O PPS faz um chamamento a todas as forças que foram a favor do impeachment, que se mantenham unidas nesse processo de transição. E não importa se é com o atual presidente ou com o outro que venha, ser fiador desta transição até 2018, quando teremos eleições gerais no país. O PPS tem a certeza de que com o nosso trabalho, com a nossa participação, com a nossa responsabilidade de observar, garantindo o ordenamento jurídico, respeitando a Constituição, garantindo as liberdades, nós possamos sair dessa crise e nós sairemos melhor. O nosso compromisso total é com a Operação Lava Jato, que está ajudando a passar o Brasil a limpo, combatendo a corrupção e a impunidade. O PPS é um dos poucos partidos nesse país que não tem ninguém envolvido nas denúncias no Mensalão, não tem ninguém na lista da Odebrecht e não tem nenhum deputado ou deputada envolvido na lista da JBS, que disse que comprou mais de 1.800 políticos nas últimas eleições. Venha conosco construir um novo Brasil. Muitos países passam por crises até mais graves do que a nossa. Mas nenhum país verdadeiramente democrático passou por cima de suas instituições ou suas leis. O respeito às regras é condição essencial para a estabilidade política. Defender a Constituição é preservar o Estado democrático de direito que os brasileiros conquistaram. O PPS defende a democracia e a Constituição acima de tudo. Representando o PPS como relator da reforma da Previdência, podemos agir no sentido de acabar com privilégios e garantir que as pessoas que mais precisam tenham os seus direitos preservados. Assim, mantivemos todos os direitos dos trabalhadores rurais, das pessoas que recebem o BPC, que são os deficientes e idosos carentes, garantimos o acúmulo de pensão e aposentadoria para quem ganha até um salário mínimo. Entretanto, também acabamos com o super salário. E depois dessa reforma, ninguém no Brasil poderá ganhar mais do que o teto do INSS como aposentadoria. Ou seja, atuamos para proteger quem tem menos e acabar com privilégios de funcionários públicos, políticos, servidores do judiciário. Todos agora são iguais perante a lei da Previdência. É fato que o ingresso da mulher no mercado de trabalho colabora para diminuir a pobreza. Imaginem quando nós mulheres participarmos mais da política. Na Câmara Federal somos apenas 10%. É preciso avançar, pois a superação da crise, a retomada da credibilidade no nosso país e a prestação de bons serviços à população exigem que se promova a participação com igualdade entre homens e mulheres em todos os espaços. É o nosso compromisso. O PPS é um partido comprometido com as políticas sociais. Queremos levar para todo o Brasil nossa experiência, que foi o maior programa de habitação da história de Goiás. Também criamos o programa Casa Legal, que já entregou milhares de escrituras no Estado. Agora é preciso que o governo federal faça a sua parte e invista em escolas de qualidade, pois o futuro do Brasil está na educação. Nesse momento de tamanha crise política, precisamos cumprir o nosso papel de verdadeiros representantes da vontade popular. E o combate à corrupção é fundamental para termos um país com educação decente e serviços públicos de qualidade. O primeiro passo é acabar com o foro privilegiado para políticos e autoridades. O PPS trabalha para aprovar esse projeto ainda este ano. Chega de impunidade. Nós, mulheres, somos a maioria da população brasileira. No Congresso Nacional, ocupamos menos de 10% das vagas. Empoderar as mulheres é garantir acesso à informação sobre seus direitos, na saúde, na educação, em todas as áreas. É garantir mais oportunidades no mercado de trabalho. Precisamos nos unir e conquistar nossos espaços. Juntas, nós mulheres podemos muito mais. Contamos com você. O PPS está pronto para receber nós mulheres, jovens, negras, brancas, com deficiência, idosas, lideranças comunitárias. O Brasil precisa de nossa participação. Venham fazer política conosco. O Brasil tem jeito e o caminho é a educação. Diante do desastre que aconteceu, é necessária uma verdadeira reconstrução do país. Os trabalhadores e produtores rurais participam disso, produzindo alimentos com qualidade, sem resíduo de agrotóxico, comprometido com o meio ambiente, gerando emprego para retomar o desenvolvimento. Assim atua no governo Geraldo Alckmin, seguindo a diretriz do nosso PPS. O PPS tem longa tradição na luta por maior participação das mulheres na política. É de nossa iniciativa o projeto de lei em tramitação na Câmara Federal que garante a presença da mulher nas chapas de candidatos ao Poder Executivo. A ausência das mulheres na política faz mal ao Brasil e à nossa democracia. O PPS acredita na força das mulheres para humanizar a política e construir um Brasil com mais igualdade. Vitória mais uma vez está entre as cidades mais inteligentes e humanas do país. Vitória foi tricampeã em saúde, bicampeã em educação e pelo segundo ano consecutivo também campeã entre as cidades até 500 mil habitantes. Esse reconhecimento veio na revista Exame, a principal publicação de negócios do Brasil. Esses prêmios são de todos nós, população, servidores, gestores, todos que fazem a gestão compartilhada. É o reconhecimento de um trabalho coletivo, afinal, somos todos prefeitos. Esse é o jeito PPS de trabalhar. No PPS, a mulher tem participação efetiva na política, sendo protagonista na luta contra qualquer forma de violência e pela igualdade de gênero. A nossa defesa é para mudar a vida de milhares de mulheres que precisam de atenção do Estado. É necessário construir políticas públicas de forte impacto para garantir e ampliar direitos sociais. Mulheres, participem! Vamos juntas construir o Brasil que nós queremos. Venha para o PPS. Quando olhamos ao redor, nesses últimos tempos, no lugar das belezas e do potencial do nosso Brasil, o que temos visto são filas de desempregados, de doentes, crianças vítimas de balas perdidas, a violência generalizada, sobretudo a corrupção. Para isso, nós vamos precisar de muitas medidas, mas, sobretudo, vamos precisar de uma política com ética capaz de dar coesão e encontrar rumo. E o caminho para isso é a educação. É colocar todas as crianças do Brasil em escolas de qualidade, independente da renda dos pais, independente de onde essa criança mora. O Brasil pode fazer isso. É possível. E o PPS quer ser o partido que vai liderar o Brasil com coesão, com rumo, por meio da educação de qualidade para todos. O filho do mais pobre numa escola tão boa quanto o filho do mais rico. Isso é possível. E o PPS quer ser o partido que vai liderar o Brasil nesse caminho. O PPS é o partido da educação. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Freedom. Som. Informação. E diversidade. Freedom começando no seu domingo aqui na Energia. Freedom. Domingos. Às 18h. A energia que te move aos domingos. No fim da tarde. Energia 97. A Energia 97 vai te levar para ver. Bruno Mars no Morumbi. Aqui você ganha seu ingresso. Bruno Mars, um dos maiores artistas do novo século. Bruno Mars. Ingressos para Bruno Mars em São Paulo é na Energia 97. Fique ligado. As forças políticas que votaram a favor do impeachment têm que permanecer unidas. É fundamental a continuidade do governo de transição. E para isso, para que retomemos um processo de crescimento econômico, é necessário se fazer as reformas. O PPS apoia a transição e vota favoravelmente às reformas. PPS, o partido das reformas. PPS. O

Energia 97. A energia que te move. Agora na energia. You need to start dancing. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Fora aí, São Paulo, ótima noite, boa quinta-feira. Já sabe que hoje é a vez dele aqui no Night Sessions. Lucas Bochart, lá nas picapes da energia. Fala, Lucas. Muito boa noite, Rogerinho. Tudo na paz. Tudo na paz, e você, meu querido? Vamos aí, caminhando. Ótimo. Hoje, quinta-feira maravilhosa, nem frio nem calor, um tempo agradabilíssimo. Ameno. São Paulo. Receba o meu amigo, Dux Music is in the house. Boa noite, boa noite. Vamos fazer uma brincadeira juntos aí. Tem música dele, tem música minha, tem música de todo mundo. E no final do set a gente volta pra falar mais um pouquinho. Valeu, galera, tamo junto. Vamos que vamos. Vamos dar aquela caprichada, tá só começando aqui, ó. O fino da house music. House music. Night Sessions. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Don't blame it on good times. Blame it on the boogie. Don't blame it on sunshine. Sessions.